Eu também, olha a distância aqui, não dá pra ver o filme. É que só vou arriscar esse vídeo como uma direção na cidade e eles possam participar. Porque se eles possam fazer na cidade, não é problema, não. Mas se eles estão só rondando a cidade pra depois atacar, aí eu tô rondando. Não é seguro ver alguém sozinho, você sozinho. Então você vai comigo, o galvão fica com uma forma de um outro, que não vai atrapalhar. Porque um arco desse que eu vou você, eu vou ver um clone. Agora que eu percebi, esse rio tem uns 50 km de extensão. Exato. Parece que não vai atravessar ele. Peraí, de qual rio vocês estão falando? Isso daqui, ó, porque eu comparei com o Rio dos Deuses, é quase a mesma coisa. Caralho! É, aqui ó, 1 centímetro de 60 quilômetros. Se não fosse tão lá quanto o Rio dos Deuses. Tá, dá uns 20 quilômetros. Ah, também. Não, mas isso aí não tem que levar com os antigos também. É, mas pra gente saber, é isso. Dá uns 20 quilômetros. É bem, bem grande. É bem mais rápido que vocês, pessoal. Ó, agora falando em off. Não, não tá vendo, porque na floresta tem que voltar com o nó. Mas você pode estender esses bônus para os seus companheiros, né? Não, futilidade. Não? Porque pô, os meus livros de ciência, bom. Então, para eu ficar furtivo é mais 12. Mas você pode ajudar seus companheiros a serem mais furtivos. Pode dar vantagem, não pode? Mostrando para eles onde pisar. Ah, sim, e dar vantagem para eles no não teste. Eu não posso deslocamento normal para alguns furtivos. Mano, se eu virar um lobo, mano, eu tô mais rápido que você. Mas eu sou o lobo. Caramba! Eu sou o lobo. Eu sou o lobo. Eu sozinho? Eu sou sozinho, sem dúvida. Eu acabei todo mundo. Se der bosta, pra dar meia raça, eu posso. E ela como animal também, agora. Silencioso não quer dizer invisível, tá? Sim. É invisível, é só para as meninas. Só para as meninas. Invisível é só. Eu posso dar uma sugestão? Peraí. E se. Não, só uma criança. Esse zumbi não vai ter esse forte. E se pegasse os alguns pérolas de crime até onde você, a pessoa sabe que serve a luz da guerra, são muito conhecedoras de termos de combate, de alguma coisa parecida. Mas eles possam nos ajudar a ter um quilo que eles estão afundando. Não, a cidade é deles respeito. Nossa, eu creio que eu vou ficar dando bem, afinal de contas, ou assim que eu tenho que ficar vindo agora. Eu acho que eu acho que mas enquanto você vai para a Austrália, escolher qual outro ponto, então a gente consegue uma área. É muito melhor os prédios ajudarem em algum momento da cidade. É, eu acho, porque nós vamos deixar a cidade fazer. Eles não tem tantos para ir aqui. Não, vamos fazer uma cidade. E particularmente, eu não tenho por aqui, eu e. Não sei o que eu trabalho lá. Rastrear. É, rastrear não é seu forte. Eu acho que a questão é pra dar a retaguarda dele. Porque a questão é se tiver alguém mais envolvido na questão dos orcs. No meio desses orcs pode acontecer alguma emboscada. Depois você manda e eles serem pra gente. É, e pegos. E a gente não tem como a gente ficar sabendo de nada pra ajudar. De uma coisa certa. Pelo menos dois da gente ou três tem que ficar na cidade pra poder evitar que outra criança seja assassinada. Quantos orcs eram? 22. 22. Mas eu não pretendo entrar em combate com ele, só quero rastreá-lo. Você não sabe se ele vai entrar em combate com vocês. Demorou? Não, mas é. Você não pretende, mas isso não é garantindo que você vai conseguir evitar. É isso. Cara de deprimida, Ravena. Um número grande de pessoas atrasaria o rastreamento e faria muito mais trabalho para mim. Uma melhor quantidade de consegue ser mais rápido e vai ser mais feio. A gente pode voar uma bomba. Eles vão como batedores. A gente não está procurando briga. Além do mais, a gente nem sabe se os orcs querem briga. Além disso, os vasos que eu peguei uns 3 dias atrás. São orcs. Mas sempre querem briga. Eles não estão em território. Não é pra ter ninguém, né? Você pega um. entendeu? Às vezes o Clérigo foi morto, porque okay, a gente foi sem esse pensamento injusto de achar que os orcs são sempre militares e inteligentes e cachorros perdidos. Você entendeu? Você entendeu o que eu disse, meu pato? Então, eles não têm matado o Clérigo. Vou repetir pra vocês: o rastro que eu peguei, eles têm 3 dias atrás. Vocês continuam? 2 dias? Peguei ele de 3 dias atrás. Tô falando, então só pra me corrigir, falando, não foi isso nada disso. Eu peguei ele de 3 dias atrás. Então, se eles continuaram na mesma velocidade, eles já se afastaram da cidade. Eu só vou ver se eles continuaram no caminho deles. Eu não vou dar 3 dias pra trás deles. Se eu ver que eles se continuaram se afastando, eu volto. Se eu ver que eles estão dando a volta na cidade, aí eu volto, a gente se reúne, decide interceptar eles. O ponto é, eles estão se afastando ou eles estão circulando a cidade? É isso que eu quero saber. Eles estão indo embora. Exato, eles estão de passagem, ó. O problema não é mesmo. Você consegue, pelos rastros, definir em que distância eles estão de você? Consigo. Assim, muito bem. Estou muito bem. A cidade é muito bem. Eu tenho mais 11 e vantagem. A cidade, ela tem aqueles postos de aquelas casinhas que o pessoal tem. Sim, possui torres ao redor. Por que ninguém alertou sobre os orcs? Eles estão no meio da floresta. Que mais é? Nossa, isso é meio longo, não daria pra ver os lugares. Você é tão bom em seguir rastros assim, então o ideal é que você vá sozinho, realmente. Mas eu acho que se vocês acham perigoso sozinho, eu acho que ele não tá mais legal, mas ele tá aí na posição. Provavelmente um paladino ou um não, arco. Estrategicamente isso não é bom. Se algo der errado, a gente perde só um membro do grupo. Não, são 22 orcs, vocês não darão conta deles sozinhos. Pelo menos 22 orcs. Não sabe se tem mais. Uma tribo de orcs geralmente envolve em torno de uns 50 membros. Ah, bota do que a gente mostra cada vez, hein? Não, você está separado. Vocês dois sozinhos? Se eu vi você tem que ir embora. Bom, uma tribo de orcs envolve uns 50 membros. Vocês dois acham que dão conta de 50 orcs sozinhos? Então é melhor que vão os dois. De novo, a gente não vai. Tem um cara que ele me bater em São Paulo. Ele vai me bater em São Paulo. Você não sabe onde eles estão. Ele vai ser. Vocês dois. Vai. Vocês acham que conseguem sobreviver em dois se tiverem que enfrentar 50 orcs? Eu consigo se você me dar um beijo. Eu não acho que você está de tá bem, graças a Deus. Daqui duas semanas. Se você passou os capetes, foi. A gente vai quase uma semana, viu? O vizinho pegou saiu do outro, a mulher dele pegou homem. Você quer ir junto, é isso? Não, você não quer ir junto. É aquela já. Pode tomar cerveja. A função não é nesse grupo de rastreamento. Ah, claro. Não, eu tinha mais. Não, exato. Você é rastreadora? Para o caso droga, é o. Vocês conseguem sobreviver a um grupo de 50 orcs e fugir? Sim. Não. Que eu então melhor é irem os dois. Não concorda comigo? Ela olha pro Bloomer assim, Bloomer fala, pensa. Um de vocês não sobreviveria em combate. Dos dois talvez. Então as chances são melhores se irem os dois. 6 segundos. A única coisa que eu necessito é o arco decente. Com essa coisa aqui não vai dar, pô. É uma besta neve. Mas eu não. É ruim? Fica pra você, que é um arco. Longo, diferente. Olha, se você é você. Ó, ó, ó. É presente. Eu não vou usar isso aí. É pelo pão do outro dia. Pega a cabeça do dia. Eu vou fechar com alguém aqui. É só se fazer assim, ó. Se atira, não carrega. Bom. Exato. Atira o banco para recarregar. Vocês dois então vão fazer o rastreamento. Mantenha essa distância e tomem cuidado. Só preciso de marco. Não podemos perder. Vamos lá passar e comprar um arco para você. Meu Deus, aqui é o que. Calma, a gente vai conseguir o arco para você. Tenha um pouco de paciência. Aê, é, você quer o quê? O que você fez, Ari Carinho? Nossa, você tá. Bom, e quanto aos demais, o que nós vamos fazer agora? Procurar as crianças? A gente tem que ficar despreito, assim, despreito assim, tá? Todo mundo dá pra entrar na cidade. Tá? Na minha opinião, tentar fazer um levantamento de quantas crianças têm até certo lado. Mas a gente já sabe nos lugares certos onde a gente posiciona o nosso foco. Sim. Eu acho que a gente não vai conseguir achar as crianças antes do dia. Como eu disse, se a gente tiver uma ideia válida, a gente contratar os podem seguir a ser levadas. Claro, já tem a função deles. Mas diga em relação à estratégia do lance. É porque a idade deles são muito aleatória. A única coisa que tem, não é a idade, está crescendo. Bom. Ninguém mais velho. 14 anos. Se você está preocupado com estratégia, estratégia é o meu departamento. E pelo que deu para anotar, dessa rapariga aí também. Nossa, mas todo ódio. Esse que? Esse que ódio, o quê? Dane-se. Bom. E essas armas dele tá assim. Então. Bom, bem. Acho que a gente tem que fazer um levantamento, um mapa completo da cidade. Eu tenho um mapa da cidade. A gente pode ir riscando as casas que a gente for, colocando no mapa que eu acho que a gente poderia conversar com as crianças, fazer quais amigos ingênuos também para pegar peças deles. A Ravena fala: eu sei onde mora para cada criança, sei tudo sobre elas. A gente pode ir até a casa de cada um. Procurar uma vizinhança, conversar com o vizinho. Agora eu acho que isso não vai dar muito escuro. Pô, o mapa acho que ficou dentro daquela pasta azul. Que mapa? Uma personalidade, acho que é bom você. Eu acho que ele é bom. Bom, o Glomer pega o mapa, olha. Gente, eu não consigo. Desculpe, meu velho, oi. Temos 8 setores mais ou menos na cidade. A gente pode se dividir, pegar os cartazes das crianças e sair procurando por elas. Eu não sei inglês, então o guardião tá. As pessoas não são distraídas, elas não vão dar atenção àquilo que não diz respeito a elas. Os humanos são assim, não se importam com os outros. Não são como nós anões, somos unidos. Os humanos não são assim. Me perdoe a franqueza, mas é a verdade. A gente pode pegar os cartazes e sair procurando, perguntando para as pessoas. Algum de vocês sabe desenhar bem? Não. Não você, minha querida. Precisamos de um desenho nítido. Não aquela coisa feita em lama. Você desenha bem? Vamos até o mural buscar os cartazes. Você vai fazer cópias. Cada um sairá com uma cópia do cartaz em um ponto da cidade. A gente se divide, faz uma busca de mais ou menos umas 2 ou 3 horas e retorna até aqui, não. Até o mural dele. de recados. Bom, aí ele pega o arco, vai pegar alguma vida na água e a gente vai. Bom, vamos buscar. Vamos buscar os cartazes. Você copia os cartazes. Enquanto você copia os cartazes, eu vou com o Griel buscar o arco dele. A gente retorna até lá. Pegamos os cartazes e nos dividimos. E vamos pegar as armaduras dos cavalos. Perfeito? A sua, né? Ele pegou na hora. Vamos, El. Venha comigo. Tá. Pega o Griel. Opa, vaza com o Griel. Como assim? Eu sou criança agora pra me pegar no pé? Não foi pegar nesse sentido que eu quis dizer. Nesse sentido? Ele vai mostrar o arco pra você. Ok, Selenin. Joga das destreza. Você tem alguma perícia que dá pra combar? Não tem 20 de destreza. Não. Você tem perícia com alguma ferramenta de caligrafia, de desenho, alguma coisa assim? Eu não sei se é minha classe dá. Início. Eu acho que não, acho que você pegou as coisas que ela dá de início, não? Não, eu não lembro se ela dá alguma coisa de... Dá, você tem umas 4 perícias, eu acho. Ou a Ladino tem 4 perícias? Ladino eu sei que dá pra pegar uma ferramenta como o Expert Fire. Skills. Escolha quaisquer 3. Quaisquer 3? É. Você escolheu as 3. Você saiu de pintura ou arte? Não, peraí, isso é skill, não é tool proficiency. Mas eu tenho, ó, deck of all things. Consciência não é problema. Ah, porque eu tenho metade de proficiência quando não são proficiência. Tools, ah não. 3 instrumentos musicais da sua escolha. Só os instrumentos. Você pegou flauta, sopro. Universal? É flauta, alaúde e trompete. Sopro, não, trompete já corta. Conta, conta. Então arco. Também já conta. Conta. Sopro, cordas. E batuque, então. Percussão. São os 3 que tem. Percussão. Porque lá não tem como carregar um piano. O meu bardo, uma vez, ele estava sem instrumento musical, porque tinha se fudido, tudo isso que tinha acontecido. Né? E ele estava numa floresta de cogumelos e ele começou a batucar nos cogumelos. Depois todo mundo Como cresceu. Ok, joga. É destreza? Destreza. Deu 3, 8. Um valor lixo. Eu desenhei melhor. Só que só você entende. Eu tinha sido só uma destreza. Então, mais 3 deu 11. Tá. 11 para um artista. Ok, você consegue copiar os cartazes. Quantos cartazes tem lá? São 4. 4 cartazes, perfeito. Consegue copiar os 4 cartazes. Ali, meio rápido, tudo você consegue fazer com uma precisão relativamente boa, tá? Omite alguns detalhes desnecessários, só o suficiente para a pessoa olhar, eu vi alguém parecido. Tá? Consegue fazer 8 cópias de cada cartaz. Você tem papel para isso? Eu tenho um papel. Espero que você tenha papel. Copie os cartazes, tudo, tá? Griel, você tem dinheiro? Tem. Ótimo, então compre seu arco. 3, 4. São 10. Que absurdo. É isso. Longbow, 50 peças de ouro. Uou, 50 de ouro. Dá quanto de boa? Não, é um arco básico. É um arco composto. Básico. Já começou a tirar o pessoal da cidade? Eu vou lá e pego. Dá 50 PO aí. Depois você pede o valor do lixo depois. Depois você pede o valor. Você tem dinheiro aí? Você está só você ou anão, né? Vocês param diante do vendedor. Ele bate palma. Ei, Murray! Oh, Murray. Murray. Não, Murray. É primo. É primo, parente. Primo do Catabroc. Sei lá o nome do pai. Bill Murray. Aí sai um... um cara baixinho, uns braços magrelinhos, tá? barrigudinho, camiseta assim, que nem a minha, de cavada, né? Só que cavada até aqui embaixo, né? Ele vem andando assim, ó, oh, Glomer, tudo bom? Ele, me passa um arco bom aí, cara. Pra esse elfo aqui. A gente tá precisando fazer um serviço. Ele, ah, pode deixar. Ele vai lá, pega um arco, tá? Um arco de madeira negra, tá? Bom. Que foi? É do Cia, ó. Arco de tabaco. Não, não é um arco de pé. Não é um arco de madeira negra, não é um arco de pé. Um arco de boa qualidade, né? Ele pega o arco, ele puxa assim. Ele tem uns bracinhos assim, você vê ele puxar o arco assim, com uma facilidade. Soltar a corda e falar, veja se é do seu agrado, Elf. Ótimo. Perfeito. Ele. Ele cai agora, tipo, até os pneus. Quanto de busto, certo? 50 de bares de ouro. Aí, ó, negou junto. Persuasão pode ser. Eu ia ter. Persuasão? Eu ia ter apenas 13 de bônus. Quer parar com sustentação? É? 5. Ele olha assim. Não, mas. Já tá no preço. Já tô tendo pra lucro com isso. A inflação tá difícil, né? A inflação tá lá em cima. Mas tá bom, se você é amigo do. Amigo do Glomer? Eu consigo fazer por 47. É fácil, 49. Eu já tô com 49. São 3 peças de ouro a menos. O anão olha assim pra você. Fique quieto. Esperando o quê? Você não vai pagar pelo seu arco? Você não vai esperar que eu pague isso pra você, né? Não, sabe que o homem paga isso. O cara já tá transformando o seu arco em porfim, mano. Mãe, vamos virar mais dois. Tá. Arco tá virando em forne freio. O que, que eu escrevo aqui nesse homem ser arco? Arco longo. Só. Sim, é uma arma básica. Arco longo preto. Põe assim, arco longo não é o do papai. Tem garantia? Tem. Claro. Se a corda desfiar ou se a madeira quebrar, pode me trazer. Pronto, já pode tirar um tapa agora. Agora fica meu dia de bom brinde. Parece que não vai ser necessário. Bom, voltei lá pra meditar. Vamos voltar então pra meditar. Passa uma meia hora, vocês dois retornam. O Celerinho tá terminando o último desenho lá. Desenhou 32 figuras, 32 retratos em meia hora. Tá top. Olha lá. Tá desenhando com a asa. Tá bom. Não rondo, 6 braços. Sabe que eu tenho pra ti? Eu tô pensando no ritual também de consciência primal em terceiro nível. Cadê? Será que já tem na cidade? Bem, deixa eu ver esses retratos. Pra você, tome 4. Pra você. Estão bons. Então, se tiver alguém pra rua também, os retratos. Essas são as pessoas desaparecidas. Eu acho que agora, né? Se a gente caminhar pra Pra vocês aí, Raulina, Diosa. Todo mundo pega. Eu sei que eles vão trabalhar de uma vez. Eu sou um gomes, mas. Pra você, ele escreveu assim com os 4 papéis. Ignorem a menina cega, ela não sabe o que diz. O fim está próximo. O fim está próximo. Segura assim, vai andando, tá ligado? Dá umas arrumadas no cabelo. Suja um pouco de barba. Rasga a roupa. Tá legal. Que sim, engraçado. O Glomer pega o mapa. Temos uma área, 2 áreas, 3 áreas, 4 áreas, 5 áreas, 6 áreas, 7 e 8 aqui. Vamos nos dividir. Bom. Eu pego essa região aqui. Eu não queria deixar a capa sozinha. Você quer ir com ela? Eu acho melhor. É uma boa. Então vocês abrangem duas regiões. Ela tem a idade das crianças desaparecidas e. É, isso é um perigo, realmente. Já chega, não sou surdo. Vocês disseram que eles estão pegando crianças puras para fazer um sacrifício? Sim, eu sei realmente que ela... é perigo. Talvez não seja uma vítima, né? Espera aí. Quantos anos você tem? Eu tenho 20. Ainda bem que eu vou ser o último. Você é puro também? Vem aqui, rapaz. Então é puro. Posso assim? Você nem é mais puro, já tá ligado? Olha aí. O que você tá vendo aí? Ah, tá. Melhor vocês dois não irem juntos. Na verdade, já fizeram essa brincadeira, não sei como é. Que droga. Você é louco, tá com... Tá, ok. O pior é que eu realmente, eu escolhi, demorei, tipo, eu não entendi. Imagina, Rafa, perdi. Eu, tipo... Nossa, teria sido pego com a bruxa. Então, um vai ter que ficar top e o outro vai ter que ficar. Na sexta série. E foram só meninas que foram pregas. Teve garotos também. Também tem que vir. É um problema, se eles pegarem, se. Não tá ferrado. Quando eu vou com a top, eu vim com ele. Pra demitir aquela penha. Ok, você vai com a top. Eu vou com você. Porque se alguma coisa acontecer, ele tem um tarifão. Mas ainda deixa ele puro. Deixa de frescura, rapaz. Nossa. Eu vou até o nível. Pega de família. Por isso que eu vou com você. Eu gosto de você. Grande. Vai junto com você. Por isso que eu gosto. Vou com você. Vou com você. Eu gosto de você. Não, vou levar o Igor. Vai, vai. Vai ficar gritando na floresta. Igor. Aí o Igor deu um like. Aí sai correndo, abraçou o Eric. Aí o Eric. Mata ele. Eu vou Vamos lá, rapaz. Clérigo de Calmir. Vou aqui, vai com quem? Eu sei por quê, mas eu gosto de você. Não, não é só porque ele é um clérigo de Calmir, não. Ele me inspira confiança. Vamos. Ah, eu sei. A barba de anão. É, ele tem um cintinho aí que faz os anões ficarem engamados nele. Olha a poeira. Vai ver o arco também. Certo, vocês dois. Tem mais alguém aqui? Qual é o risco de ser raptado? Nosso querido amigo já jogou escuro. Peraí, não, isso não vai funcionar com você. Isso não é o problema. É. 5. Como que eu vou dizer isso? 35, número desse velho. 18. Olha o nosso amigo aqui. Como que eu vou dizer isso? Não, né? Só cinco sem ser food. Ah, Dani, se eu sou um anão. Você já esteve com algum homem alguma vez? Você já perguntou isso? Você já deu? Eu já vi um dragão! Você já deu? Peraí, quem disse que essa garota é pura mesmo? Ela disse isso. Não, não sei se ele tem com o dragão. Mentira, ele falou que você deu com o dragão. Oh, que droga! Eu fui me meter justo num grupo de risco. Pera, a gente vai ter que dividir a cidade em quatro daqui a pouco. É melhor, vamos fazer as rondas 2-2. Mais garantido. Tá, eu vou com o Theo, Morin com Toff, Celerin e Lisbeth e. Ravena vai com quem? Ravena com o Joe. É o velho dragão. Calma. O velhinho ele olha assim pra Ravena, ele é pro Glamour. Muito obrigado. Vamos, minha querida. Ela dá um tapa nele e vai voar. Tá, 4 regiões então. Vamos dividir aqui assim. Tá? 1, 2, 3, 4. Glumer e Theon. Murin Toff. Lisbeth Celerin. Ravena e Joseph. Fechou? Bom, vamos então? Nos encontramos aqui em umas 3 horas? Espera um pouquinho, antes de eu vir, fala dar uma olhada aqui na. Aberração? Aberração. Nada. Celestial? Onde? Dragão? No. Elemental? No. Clérigo? No. Infernal? O Wiggly não é férico, eu acho. O Wiggly? Eu acho que ele é. Não. Não? Infernal? Nada. E sumiu, né? E mortos-vivos? Também não. Tinha Infernal, mano. Infernal sumiu. Já deu a linha, já raptou a menina e deu a linha. É? Exato. Bom, sinto que na cidade a Infernal, que a bruxa, não está mais na cidade. É por isso que eu acho que a nossa busca já não vai mais fazer sentido. Mas puxa, não. A gente vai ter que fazer só a ronda, praticamente. Eu acho que você deve, pelo menos, evitar que nós precisamos. Sim, a gente vai encontrar de guarda. Bom, assim tem a ver a bruxa com o Infernal. Ela trabalha para um demônio. O que é isso, garoto? É uma criatura do inferno aquilo lá. Olha mais com a descrição que vocês deram. Bruxas não são aberrações? Peraí. Bom, bruxas? Pra mim são também. Qual é o problema com bruxas? Com essa bruxa que tá rapidinho assim. Ok, você como bruxa deve saber que bruxas são horríveis. Meu, exato. Como bruxa, você deve saber que bruxas, exato, são horríveis. Isso encerra o assunto, garoto. Vamos embora. Não, bruxas são infernais. Tá certinho. Como não, bruxas, eu não sei saber que é bruxa. Ok, conhecimento arcano. Rolem. Se tiver. Pode ser história? 17. Não, nesse caso é arcano. 26. Ok, a Toff responde pra vocês então. Toff, responda. Bruxas da noite são criaturas infernais, são seres abissais. Responda pra todos. Criaturas da noite são criaturas da noite. Essas são infernais? Tá bem, Toff. Lisbeth e Siri, rolem um teste aí, as duas. Observação. Perception. Nossa, com persuasão na cabeça. Top! Quantos aninhos você tem? Nada ainda, né? Quanto? 10 às 2. 10 às 2? Não, rola com vantagem as duas, na verdade. Então, 2 de 36. Joga de novo. Beleza. 11. 7! Vamos se fuder. 3, 6, 7, 7. Puta que eu falei. 11. O Jess, segura um pódio? Hã? É só pra saber se elas. Grião? Não. Grião não tem essa empatia pra fazer o teste. Elas duas têm só. Bom, você comenta que a Toff tá estranha. Quando ele comenta que a Toff tá estranha, vocês olham pra ela, realmente ela tá estranha, tá meio batida, meio de mau humor. Tá com dengue, exato. Né? E aí vocês olham pra ela assim, e aí vocês notam algo de errado com a Toff. Ela está tendo uma hemorragia. Sabe? As duas sabem o que é. Não acredito que você perdeu o jogo, mano. Lógico. Vamos então? Quem manda o dia pra ver socialmente? Que dia é hoje? Ah, não custa contar agora. Vê aí, Cera, tô sem mão no meu caderno. 16, né? 16 ainda. Ok, depois a gente calcula o ciclo da Toff. Mas é um ciclo, a gente calcula o primeiro ciclo da Toff. Vamos pegar o meu sangue poeirar num álbum da Toff. Não, não, que ritual. Ei, Diego, eu também temperamental, cara, você falou assim, ó. Temperamental. Temperamental desses dias. Falei TPM. Jeff, qual a distância do lugar onde a Cia tinha me encontrado até a cidade? Distância? Um quilômetro, você foi pra estradinha pro... Não. Peraí, qual a estrada que você foi? Essa estradinha aí que vai em direção ao norte. Depois do oeste, depois do sudoeste. Na verdade, isso aí não é bem pro norte, né? É pro sul. Isso aí é mais nordeste, o caminho que você foi. Tá seco. Igual que é. Mais ou menos. Bom. Você foi então em direção ao nordeste, corrigindo aquilo que a gente tinha falado. Tá. Aí você seguiu os rastros pro oeste. E depois para sudoeste. Então você sudoeste. Foi praticamente para noroeste. Nossa, que carniça, amor. Pelo amor de Deus. Você foi pro nordeste. Depois você foi vir para cá e podia sair na rua. O Grel veio para cá, sim, mais ou menos. É. Depois ele veio para cá. Daqui ele veio mais ou menos para cá, sim. E desceu para cá, sim. É, noroeste. Mais ou menos a grosso modo, sem escala aí, só dando uma sim, noroeste, direção para você, aproximada. Tá? O Jack, vou fazer o seguinte. Tem tombando, então? Eu ouvi o Google no registro. O Gabriel pergunta pra você: você tá bem? Claro que você está bem, Tom. Manda ele se fuder. Eu já falei que eu tô. Quer um brad? Eu tenho um brad. Vamos ali no tempo do meu de ser vivo. Eu vou calcular mais ou menos. Eu vou voltar uma hora mais ou menos. Eu preciso falar pra gente pra todos ali. Pegar o rastro de novo. Vamos de pariu o rastro. É. Nós estamos mais ou menos uma hora de caminhar. Tá. Bom, assim, ó. Corpo. Acampamento. Isso, tá sendo rastro, tá? Corpo. Acampamento. Rastro, você começou. Isso, uma hora você me encontrou. Eu acho que lembra que você já me encontrou. Eu não vou voltar rastreado dali. Eu vou voltar um pouco o rastro aqui. Mas uma hora. Mais ou menos. Uma hora de caminhada. Se der no acampamento, vou voltar uma hora. Vai dar mais ou menos acampamento. Então, mais um acampamento. As pegadas de novo. Tá, ele passou até esse lá, beleza. Um momento, tá lá. Tá lá, tá o cara lá, o homem que tá ali, ele tá lá, ele tá olhando na. Eu vou morrer! Não, você vai ser apedrejado agora. Então vai ter que ser apedrejado. Você vai ter isso uma vez por mês, durante alguns dias. E como que eu faço? Primeiro você vai se lavar. Você tá de roupa. Exato. Algodão pra quê? Pra você não ficar sangrando. Você está bem? Vou colocar algodão. Só fora, só fora. Só fora. Eles inventaram o OB. É. Vamos inventar. Vocês podem inventar. Vai pro. Tem um monte de DP. É, obviamente, né? Tem um monte lá. Tá, tem uns clérigos, que os clérigos estão passando pra todo lado, né? Gustavo, vai acompanhar eles lá que eu vou falar com os clérigos. Aonde que eu venho? Lisbeth, não é dela, eu não sei. Só o Gideão sabe onde eu fui. E o Theo, ele foi se trocar. É, consegui. Ok, tá. Vocês vêm, conversam com o Kleber, indico pra vocês lá no fundo tem um banheiro. Tá? Vocês saem do templo, tá? Aquele pátio. Pátio não. Aquele salão grande de entrada, tá? Vocês atravessam uma porta e vão pro fundo. No fundo tem um jardim enorme, tá? Murado, é um castelo. Murado, tá? E beirando as muralhas assim, tem algumas salas, algumas portas. E uma dessas portas é um banheiro. Exatamente no meio desse jardim tem uma fonte jorrando água. E muitas pessoas vão até lá para encher seus cantis, encher cântaros com água. E aí vocês você vê, né, as pessoas indo lá, enchendo o cântaro de água, né? Aí a pessoa pega, põe assim na testa, põe no peito, põe na boca e vai embora. Eu pego um pouco de água naquela cara dela assim. Ok. Tá lavando a xereca com água benta, hein? Eu tava com o cabelo. Nossa, que de argentino. Tá lavando a xereca com a ponte. Eu vou lavar a xereca com água benta agora. Isso é a xereca abençoada. Isso é proteção. Daí parece que a gente já sabe quem é que vai ser raptado. Rogério. Eu tava sem foco, mas já que a minha ideia é que minha esquina de família, né? Ele pode ser meu foco? Pode. Você já pode combater. Pode sim. É que eu esqueci de falar aí agora, o que eu vou fazer? É, tem esquina de família. Pode sim. Pode lutar. Né? Chega aí. Você tem algodão aqui? Algodão, claro. A senhora que fez extra round, não temos? Temos sim. Por quê? Minha amiga precisa. Sim, sim. Aguarde só um momentinho aqui. Aí ele vai, sai por uma salinha lateral, tá? Aí ele volta com uma caixinha de madeira, né? Põe em cima, assim, de um dos bancos da igreja, né? Abre de quanto precisa, né? Você vê lá um tufos e tufos de algodão. E algodão não é que nem a gente está acostumado, que é bolinha, não. Tá? É algodão bruto mesmo, né? Vai, cata as bolotinhas lá, tudo desgrenhadinho, e tem um monte lá no meio. Pega à vontade, por obrigado. Favor. Quanto que ele tinha? Não, não precisa pagar nada. Não me deu mais. Me deu uma semente ou algodão. Só isso, senhorita? Somente isso, querido. Obrigado. Mas vocês não precisam? Por isso que eu peguei a mais. Eu vou trocar 12 por dia, pelo menos. No dia, depois da noite, Se eu tiver quantos? Eu ia roubar todo o estoque deles. Você roubou, você pediu. Depois todo mundo vai procurar na internet pra saber como é que era na Idade Média. Que você fazia isso. Não, as mulheres não saíam de casa na Idade Média. Porque elas eram pessoas sujas. Ah. Eu tô me lembrando, eu tô. Elas já não tomavam um banho aqui, mas foi. Exato. Então, aqui está, você tem 10 algodões. Viu o Pokémon, mas. Naquela época também não existia cartinha, né? Então. Principal sangramento? Nessa restoration. E naquela época eu não tinha calcinha também, né? Então eu fiquei roubando. Tinha vestes íntimas, mas tinha é diferente. Cirolona. É, não era de panão, né? Acabou pagando pano triângulo, uma aba ali. Ele tinha as calcinhas do panão. Nossa. Isso. Tá, como é que eu faço? Eu tipo uma caminha? Isso, exato. Aí você veste só cirolona por cima. Veste só um pouco de baixo por cima. Você não usa roupa de baixo? Eu vou vestir roupa de baixo por cima. É super top! Precisamos do cinto. Eu não tô pintando de vermelho, eu não sou cinto de castidade. Eu não tô pintando de vermelho, a cerola dela é super top. Não precisa gesticular. Poupens, desnecessário. Isso, assim mesmo. Pra que pelo menos você sabia quando você sentiu que está encharcado. Aqui está as outras drogas. Aguarde, tá longe. Você se acostuma. Ah, você vai ficar meio chata. Mas demora. Mas você tem que. Mais. Tentando se controlar. Você pode sentir dores de cabeça. Olha, quem tem outras coisas? Pode ter desvantagem de todos os testes. É uma exaustão. É boa. A propósito, e vocês duas? Estamos bem, obrigado. Que data que é? Começa a sacanear. Eu tava em injeção. Só ligar aqui. Pra quando a mulher fica muito tempo junto, ela sincroniza. Sincroniza. Nossa, essa é uma vez por mês eu vou dar uma moto arredada, tá, gente? A gente tem a CPM. Ainda bem que eu posso voar. Parece que eu também, né? Tá, depois... Mas, longe. Já deve estar sincronizado, tá um mês junto. É, exato. Então, vocês estão no meu período, então. Já tá sincronizando. Já vocês dois estão no meu período, então eu começo a voar. Vocês estão numa bomba relógio. Mano, nossa, mas que vocês são metros de quatro. Ixi, o Grial também, porque ele também experimenta. Aumentou de quatro na força. Passa, perde, passa, em sabedoria, tá? Passa uns 15 minutos, sim. TPM é foda. Passa uns 15 minutos, tá? As três voltam, morrem. Você sente um cheiro de sangue forte. Cheiro de sangue? Sangue, ué, o que é então? Onde vocês estavam? O que vocês foram fazer? Muito metido coisa de mulher, meu Deus. Não é de policial, não? Conversar mais, não? Droga, nós temos uma lição pra cumprir. Vocês se machucaram? Ah, não, não sei. Não, sei lá. O quê? Tem uma pessoa aqui que está sentindo a dor. Ficando adulta? Esqueci. É indireto, mas a flor está florescida. A rosa está desabrochando. Meu Deus, não entendeu ainda? Você quer me dizer que ela menstruou? Exato! Monstro! Você quer que eu dê um cartaz? Pô, é da minha negocinho que você tá falando. Chega. Ok, vamos embora. Vamos continuar com a missão. Isso ainda é nada demais. Não vai com ele, não. Cuidado com o ele. Vamos, Théo. Temos uma missão cumprida. Vamos pro. Pra lá. Agora vamos, Théo. Me viu? Ah, vamos só passar. Vou passar a pegar a armadura dele. Não tá pronta? Só no fim da tarde, você esqueceu? Eu não sei que elas são. Agora? Hora do almoço. Então, você madura. Não, pera. Na hora do almoço, não. É já é fim do café, tá certo. Tá pronto. Pronto. Vocês almoçaram, esses caras rodando o dia inteiro. Beleza, eu penso com a minha mochila e vou comendo. Quer uma carninha assim? Hora que com fome, não vai bem. Posso pegar uma madura? Depois a gente come alguma coisa bem reforçada. Vamos lá. Dá uma averiguada. Agora a gente come uma raçãozinha. Vamos. Ok. Quem são os grupos? Tem dupla aqui hoje. Você para aqui. Foda-se, NPC chato. Como é que você sabe? Tem ação de viagem que alguém quer. Muita ação de viagem. Eu quero pegar o material pra gente junto. Eu não vou certo, ok. Minha virgem não tem cheiro de vinho, né? Meu Deus, que ação de viagem. Não, pra você é melhor não. Melhor do que isso aqui é bom. Eu quero pipoca doce. Você quer pipoca doce? Pode jogar um pouquinho. Ei, errei. Mão esquerda maldita. Vamos lá. Lisbeth, o que vocês vão fazer exatamente? Qual é a parte da cidade que está? Central da Guarda. É, vamos conversar com a Central da Guarda também. Sim. Os responsáveis pela guarda na cidade são os clérigos. Eles têm 30 clérigos, aproximadamente. 29. Tá. Isso é aproximadamente 30. É. Não é exatamente. Mas eles são tipo milicianos. Seria como se fossem os milicianos. Só que vocês estão numa cidade que é governada. Por um deus da guerra, vamos dizer assim. Então todo mundo na cidade tem algum treinamento militar, ainda que leve. Todo mundo é uma pessoa que gosta de armas, tudo. E tem uma pequena guarda de pessoas menos graduadas, que não são os clérigos, que ajudam a vigiar, que ficam no alto das muralhas. Quem comanda essas pessoas são os clérigos. Tá. É uma espécie de uma mini milícia aí. Chegar lá a parte trabalhando com os clérigos, fazer ajudar na ronda. Se tem alguém fora da cidade que quer entrar, não quer sair, que tá de olho em qualquer coisa. É? Verdade. Ok. E eles poderiam interpretar os retornos da cidade. Sim, vigiar as entradas. Ok. Meia hora, mais uns 15 minutos, 45 minutos. Essa é uma fazenda ou um cemitério? Fazenda. Deixa eu ver. Uma fazenda de mortos. Direita ou esquerda? Onde ele está? Fazendinha. Fazenda, sim. O cemitério da cidade fica no... no território do templo. Não tem esse puta quintalzão aí, ó, ao redor do templo? Ali é o cemitériozinho da cidade. Ah, aqui? Uhum. É, pelo menos não tem necromante aqui. Tá. Vocês chegam lá no postinho da milícia, na guarda. Tem muitas armas, espadas e lanças ali. Tá? E tem aproximadamente uns 10 soldados ali. Uns 10... 10 pessoas, né, que estão armadas e estão patrulhando. Tem dois lá no alto, né? Então, um cara de vigia com uma lança assim, né? Eles vão chegando perto dele. Boa tarde. Nós estamos trabalhando com os clérigos, no caso das crianças adaptadas, e gostaríamos de pedir a sua ajuda para vigiar as entradas e saídas da cidade. Ah, sim, certo. Vocês são? Nós somos Celerim e Lisbeth. Sim, sim, já recebi um comunicado. O que a gente pode ajudar? Pode olhar as entradas e saídas? É, vê se tem alguma movimentação suspeita. Nós já fazemos isso normalmente, senhor. Então, mas vai ficar um pouquinho mais atencioso na entrada mesmo. Certo, atento a alguma coisa específica? É. Bruxa. Eu gostaria de saber se vocês não notaram nada diferente. Essa não é? Não, nada. Movimentação de crianças. De crianças, não. Não, é pra ficar alerta. É uma coisa específica. Entraram novos turistas na cidade? Sim, todos os dias vêm pessoas novas. Elas vêm e vão todos os dias. Será que é tão perigoso lá pela floresta? Não, na verdade não. Na verdade as redondezas são bem seguras. Não há incidência de monstros, nem de bandidos lá. Seria interessante se vocês mandassem alguns dos seus nomes para fora. Mentira que a gente está na cidade. Certo. Eu vou destacar algumas pessoas que estão para fazer uma ronda ao redor. Você viu alguém com um manto meio escuro, uma pele cheia de rugas? Minha avó. Não, mas só vamos ter dinheiro em roxo. Bem, um pouquinho. Uma pessoa, uma velha normal, o senhor está dizendo? Seria uma velha, só que ela não aparenta ter problemas pela idade. É só a aparência dela, mas porque é estranha. Ela se movimenta normal, igual um jovem. Credo? O que é isso? Seria como uma bruxa. E é ela que estava arrastando as crianças. Por onde eu quero começar a benzer. No Chips não funcionou muito. Não deu nenhuma pessoa suspeita assim? Não, não vi ninguém, mas a gente vai ficar atento a essa descrição. Certo. Bom, nós vamos dar uma volta aqui pelo quarteirão para ver se encontramos algumas pistas sobre as crianças. Se precisarem de ajuda, estamos à disposição. Os sacerdotes já nos informaram que a gente deveria ajudar vocês. Aqui está um cartaz. Tome, precisar aqui um cartaz das crianças. Entregar uns 4 cartazes, olha. Conhecerem. Certo. Eu vou passar isso aqui para os outros. Os outros soldados, a gente vai se dividir, vai ajudar, sim. A floresta, deixa com a gente. Perfeito. Tá. Vamos fazer uma ronda agora, geral, certo? Vamos jogar um teste de investigação. Nego, me pode te dar do prato. Eu não sei o que é. Julgamento, tá bom. 16 mais 4, 20. Ih, 17. Percepção? Investigação. Tá bom. Inteligência, né? É menos 1. 16. Era 16 e menos 20. 16 e 20. Ok. Fechou. Você sai com os cartazes, tá? Procurando a respeito das crianças, desaparecidas, pedindo informações, tá? E aí quando vocês chegam... Como ossinhos de bebê? Você tá falando no gosto? Não é asqueroso. Asqueroso. Ah, de bebê. Ai, caralho. Vocês param numa taverna. E o taverneiro fala. Ele reconhece um dos garotinhos. Que eu tô sem meu caderno. É o. Fala o nome dos carinhos. É David o nome. Não é a banda. Tem o Edgar. Edgar, isso aí. Sandro Thomas Amanda. Edgar. Ele reconhece o Edgar. E olha e fala, pô, eu conheço esse garoto. É o garoto que ia fazer algumas entregas pra mim. Você conhece os pais dele? Eu pagava todos os dias uma moeda de prata pra ele fazer algumas entregas nas estalagens próximas aqui. De comida. O que aconteceu com ele? Ele tá desaparecido. Por isso que ele não veio trabalhar nos últimos dias. Você conhece os pais dele? Não. Não? Não. Não conheço. Mas vocês sabem se ele tá bem, alguma coisa assim? Então, nós não sabemos ainda. Como ver? Aparentemente ele ainda está vivo. Ou não. Ele desapareceu. Vocês sabem que horário ele desapareceu? Isso acontece, não sabemos. Será que foi durante as entregas? Ele chamou o Dani pra fazer alguma entrega e depois ele não voltou? Sim, ele costumava vir pegar a moeda dele no fim do dia, mas ele não apareceu. Quantas entregas ele fez naquele dia? Eu posso passar uma relação numa lista das casas. Ele passa pra vocês uma lista com 5 casas, 5 estalagens próximas ali. Tá, passa o nome de 5 estalagens. Explica pra vocês mais ou menos onde fica cada estalagem. Vamos até a estalagem? Vamos me perguntar pelo time interno da Eles vão até a primeira estalagem. Conversa com o dono. Sim, esse garotinho veio trazer aqui. Trouxe comida, trouxe pães, trouxe frutas, né? Foi bom, não aconteceu nada estranho com ele, não. Ok. Tá? Vamos para a segunda estalagem, né? Ah, história parecida. Não, ele veio aqui. Faz o quê? 5 dias ele apareceu. Depois não voltou mais, não sei o que aconteceu. Né? Aquele estalajadeiro nojento, né? Fica dando calote na gente. Ah, ele veio aqui, trouxe algumas frutas, pães, queijo, e depois não apareceu mais, né? Na terceira estalagem. Não. O garotinho sumiu. O cara tá me devendo da estalagem lá. Até o final da semana ele me trouxe. Não vier conversar comigo, eu vou lá e vou quebrar tudo. Era pra ele ter me trazido comida aqui pros meus hóspedes. Na primeira hora da manhã não apareceu aquele garotinho que costumava entregar. Esse menininho aí do Caicá. Não, mas... Entenda. A TV está desaparecida. Devido a isso que ele não cumpriu sua pergunta. Tem muitas crianças que desapareceram na cidade. Não, eu escutei falar que tinha algumas crianças desaparecidas. Bom, faz uns 5 dias que eu não vejo mais esse menino. Depois nós vamos conversar com a verdadeira para mandar outra pessoa entregar coisa para o senhor. É, obrigado. Senão eu vou lá. Aquele cara sem vergonha ali. Vive querendo me dar calote. Eu tô por aqui com ele. É a primeira vez que acontece isso? Não, ele já mandou pedido errado. Já mandou comida com pelo. O cara é meio nojentão. O garotinho é um garoto bom. O garotinho é muito bom. Trabalhador, honesto. Mas o cara da estalagem só tá explorando o coitadinho, na minha opinião. Bom, agradecemos pela informação. Se souber qualquer coisa, estamos aqui na cidade. Ok, boa sorte na procura de vocês. Espero que encontre o garotinho. Afinal, eu não sou bruxa. Tá. Você já sabe que entre a segunda e a terceira ele desapareceu. O trajeto da segunda para a terceira estalagem, o caminho, corta por um beco comprido e deserto. Tá? Casonas enormes, lado a lado, lado a lado, lado a lado. O beco é bem comprido. Tá? É um local deserto. E o garotinho. É o melhor caminho. O caminho ideal para se passar é por ali. Tá? É um trecho comprido. E de um lado do beco, ele sai, desemboca perfeitamente na rua. Tá? Uma rua que não tem muito movimento assim. Do outro lado, o beco ele faz uma curva assim. Antes de sair da rua. Ou seja, a entrada do beco, a saída do beco, né, fica oculta de quem está dentro do beco. Quem está do lado de fora não vê o que está acontecendo. É o local ideal para o garoto desaparecer. É, acho que foi aqui. Deixa eu ver um rastro de sangue, as pegadas. Ok. Joga a investigação. De novo. 21. 21? Bom. Você sai procurando por todo o beco. Olhando o chão. Caixotes empilhados, barris que tem lá. Tá? E vocês olham perto dessa geraiada que está no beco e encontram um retalho de tecido, uma roupa que foi rasgada. Tá? junto com essa roupa, algumas manchinhas pequenas de sangue. Tá? E vocês encontram um dente de criança caído no chão. Esse moleque, coitado, pode ver que o Warwick catou ele. Ele não tem nada com a saída da mesa. Tem sinais de luta, porque tem essas coisas ali no chão. Mas não tem sinal do garoto sendo arrastado, nada. Não tem nenhuma indicação de como saiu de dali. Seria ideal aqui porque todo mundo teria visto. Ninguém quer mais salgadinho aqui dentro do buraco. Aqui dentro do seu umbigo aqui tem várias casas por perto. Bom, vamos guardar esse dente, esse pedaço de roupa. Vamos contar já no taverneiro para mandar em fazer novas entregas. O pessoal vai começar uma rebelião daqui a pouco. Realmente, tá reclamando. Fica o bagulho de cima. Vou voltar no taverneiro para que realmente aconteceu. Ok, você chega pro taverneiro, né? Explica o que eu tô contando. Ele fala: ah, tá, obrigado. É, se o garoto tá desaparecido, então você tem que arrumar um outro entregador. E aí as pessoas estão começando a ficar bravas. Muito obrigado. Espero que vocês encontrem o garoto. É um garotinho bom. Mas espero que esteja tudo bem com ele. Arrume outro garoto, mas não se importa que a gente possa fazer uma criança, talvez possa ser muito mais importante. É, pega alguém desabrigado no meio da rua e vê uma chance pra ir. Desabrigado? Não tem desabrigados aqui. Estamos em Ronde. Alguém que não esteja com problema de arrumar um emprego? É, tudo bem. Eu sou homem sensível. Pode deixar comigo. Vou dar. Ajudar alguém que precise. Vai no caute de Ronde. O Roncate. Salgadinho tem mais uns dois aqui. Vou cair tudo um monte. Ok. Pega o Gé já. Pega o Gé já. Peraí que eu tenho que levar a foto. Ok. Tá bem aí? Vocês se reúnem essas informações e aí retornam lá pro posto para aguardar os demais, chegam lá e encontram todo mundo, tá? Segunda dupla. Vocês. Como é que vocês vão fazer? Vocês estão nessa região aqui, ó. Ops, aqui. Ah, detalhe. Uma das estalagens que vocês vão, a Lisbeth não entra. Tá, e aí, pra gente começa? Tá aqui, né? Você tá com os cartazes? Nós conseguiríamos fazer um cartaz à toa, né? Foi todo mundo em dupla? Ah, mas você tá né, alguém entregar todo mundo. Passando de porta em porta, é tipo o meu muito refil. Como é que é? Tipo o refil, como é que fala ele, né? Backup. Não, que negócio você faz da Silvia também? Tela? O quê? Tela. Não, eu não entendi o que ele falou. Tela. Então, aí você deixa o bagulho e tal. Ok, o que vocês vão fazer então? Não posso instalar, não posso ver isso aqui. Milícia não. Milícia não. Não tem não. Tá, estalagem. A mais movimentada. Pelo jeito que tem mais esquerda aqui. Tem várias estalagens. A esquerda de nós mais perto dá pra perceber que tá bem movimentada. Tem. Uma das mais movimentadas é que a Ravena tava. Vamos até lá, deixa eu ver se a gente conseguiu pra você. Tá. Ok, vocês chegam na estalagem, né? Tá um homem assim de uns 30 e poucos anos, ele tá lá fazendo anotações num caderno. Sim. Só tem dois dentes. Mas é craque mesmo. Não é não, João. Isso que eu falei. Ele tá com dois dentes lá. Eu vou fazer outro cara depois de comer toda essa pipoca. Você pagou muito caro, já? R$4 cada pacote. Um pacote desse com 10 pacotinhos de salgadinho e um pacote de pipoca que eu não sei quantos pacotes vem. Cara, baratinho. Ah, que susto, R$4 cada. Depois eu achei que tinha acertar, hein? Comprou no atacadão? Pipocops. Compensa infinito. É, 40 centavos. Compensa infinito. Ah, a gente faz. Bom, eu esqueci de trazer os novinhos. Boa tarde. Comprou um monte de ovinho de porcaria. Boa tarde. Eu tenho aqui uns cartazes comigo, né? Eu não sei se o senhor. O senhor não faça nada. Eu não tenho dinheiro. Vocês são hóspedes? Não, só vemos pedir uma informação. Ah, senhor, que susto. Ah, desculpa. Estou acostumado já. Ah, imagino que sim. Enfim, como eu estava dizendo, a gente veio aqui buscar informações. Como você tem ouvido sobre as crianças que eles apareceram? Entrega o cartão, o nosso cartão foi. Da vez que o senhor consiga se lembrar. Põe cartaz na mesa e aula de papel. Se eu puxar da memória, mas se o senhor conhece. Tem alguma coisa assim, mas. Se é um irmão de. Se eu tenho alguma dessas crianças, que estão um pouco bonecas. Entendeu? Estou tomando muita água aqui hoje. Tem dois. Sim. Ok, eu tomei dobro então. Dá um mulher. Tem dois? Sim. Dá um mulher. Não, deixa eu fazer um milagre. Obrigado. Sim, eu já vi essa garotinha antes. Como que é o nome da menininha aí? Amanda? Não. Sandra. Amanda não tem cartaz ainda. Sandra? Não, Amanda. Amanda não tem cartaz ainda, ela foi a última raptada. Então, foi lá. Não é a única menina que tem. É a única menina. Só tem quatro nomes aqui. Só tem quatro nomes já. Não tinha outra menina? Edgar, Sandro, Tomás e agora Amanda. É, agora Amanda. Ah, e Amanda pega tá. O cartaz do último e depois teve a menininha. É. Ele teve quinta, é os quatro cartazes que estavam lá e. Certo, certo, desculpa, tô confundindo. Amanda foi o último cartaz que foi colocado. Isso. A última raptada da estalagem onde vocês estavam, que ainda não tem cartaz. É. Isso. Nem vai ter, né? Essa daqui, se não me engano, o nome dela é Amanda. Sim, sim, eu conheço ela. Ela é filha do taverneiro ali da. Como é que é o nome da taverna que vocês estavam? Sonho dos Deuses. Não, isso é a estalagem. Ah, estalagem. Taverna do Passo Largo. Tá. Jantar dos Deuses, não era? Bigorna dos Deuses. Tem uma bigorna. É, bigorna dos Deuses. Deus dos Deuses. Ah, estalagem bigorna dos Deuses lá. A taverna bigorna dos Deuses. Finalmente. Sabe quando que ela foi? Eu peguei um infantil. Eu nem sabia que ela tinha desaparecido. Ah, não? Não? Nossa, vocês também aqui na cidade também. Parece todo mundo, mas não sabe. Não. Incrível que vocês podem ficar com a vida ali. Homework, parece que não tem nada a oferecer. Vamos até a. Muito obrigado pela ajuda. De nada. Tá. Vocês vão até a taverna. E chegam lá na taverna que vocês estavam no dia anterior. O taverneiro, que vocês já conhecem, né? Ele tá lá, cabisbaixo, trabalhando, né? Ele vai até uma mesa, que tira uns pratos, dá uma limpada na mesa. Boa tarde, obrigado. Falar comigo? Que bom querendo. Não, eu tenho para fazer o cartaz. O que é aqui? Por favor, eu pago qualquer coisa. Devolva minha filha. Nós não estamos com ela. Estamos procurando por ela e queremos saber mais informações sobre ela. Onde ela foi a última vez para um dia que ela subiu? Quem são vocês? Quem são vocês? Muito bem, estamos na cidade, estamos as Power Rangers. Não, só ele é Ranger. todas as palavras. Você é o Ranger Vermelho? Não, é o Ranger Verde. Não, era o Zuger. Ele é elfo, é o Ranger Rosa. O amarelo. A gente está ajudando os pessoal a procurar as pessoas desaparecidas. O guarda vai encontrar as pessoas desaparecidas. Vocês querem saber? Ela fez, foi ontem à noite, ela foi até o estábulo. Foi alimentar alguns animais lá, os fregueses, e não voltou. Era mais ou menos que horas? Já era perto da hora de fechar, era quase meia-noite. Idade média de exploração infantil. Vamos dar uma olhada lá, podemos dar uma olhada lá no estábulo? Assim, por favor, venha comigo, vamos. Ok, vocês vão até lá. Certo. Percebe dos dois, das duas. Das duas. Ah, é meio orc também. Pode ajudar o outro? É porque já joga com vantagem, tomando 18. A gente tá fazendo assim, ó. Olha pra lá. Olha pra lá e veja. Já saiu com o fundo da água. Olha pra lá, beleza. Trouxe 13, 18 e 13. Olha pra lá, viu? Até aí, não chega no local, cega, viu? Mais pra lá. Joga com vantagem o seu teste. Ali, ó, tem um novo neto de gelo. Ali, ó. Derreteu já. Carne de gelo. Beleza. Tá por 4 ou 18? 18. Você jogou 3 vezes o dado? Não, pior que não. Ah. Vai roubar, hein, coisa. Você sente um forte. Ali no estábulo tem alguns cavalos, alguns fregueses, tudo, né? O que é? Um coberto. Tem a estalagem. Um retângulo. Uma casinha do lado de cá, uma casinha do lado de cá. Bequinho entre as duas casas, tá? No fundo, tá? Você entra o beco do norte. Ele é mais largo, você entra. E no fundo da taverna tem um coberto, uma espécie de um puxadinho. Com aquela trave, com cavalos amarrados, comendo ali nos coxos. Tá? Tem dos dois lados isso. E aí vocês chegam lá, os dois sentem um cheiro muito forte de bosta, de estrume. Tá? E algo mais. Um cheiro assim que lembra vinagre, levemente. Mesmo cheiro, vocês conseguem perceber. Vocês dois têm fora por lá, vocês conseguem perceber o mesmo cheiro ácido que vocês viram no beco do meu a última garota. Ok. Você sai procurando, revirando tudo ali, né? Pega um graveto, tá cheio daquelas poças de merda ali, né? Começa a cutucar ali no meio da merda, e aí você sente algo duro, no meio de um monte de estrume. Você pega e levanta assim um sapato da menina. Tá? Sabe aquele sapatinho redondinho? Uma tirinha assim pra prender ele, a tirinha assim atrás, a tirinha tá estourada. Então, o sapato tá, aquela parte de trás que trava o sapato no pé, ele tá estouradinho. Tá? Aparece, tirando isso, só pra tá, só tá sujo de... Joga um teste de percepção ou sobrevivência. Gente. 20? Tá. Sim, você nota ali no meio das marcas de casco do cavalo que bloquearam tudo, tá? Você vê um rastro partir de onde está o sapato um pouquinho antes, né, de onde está o sapatinho, o rastro seguindo, passando por onde está o sapato, tá? Depois de onde o sapatinho ficou, o rastro ele fica um pouquinho diferente, tá? E aí ele vai até a borda, até próximo do bequinho ali de entrada, tá? Vai até ali próximo, e aí você vê no meio daquele mato seco, aquele feno que fica ali para os cavalos ali no chão, né? Para também cobrir a merda que fica ali, né? Você vê um círculo formado assim, como se tivesse amassado e um pouco mais seco, queimado quase. Eu mato no símbolo, no círculo. E ali o cheiro ácido está mais forte. Símbolos não. Nada de símbolo. Eu chamo a cópia. Zerou 20 no teste? É. Mas não crítico. Tá, você vê um ala assim. Tem um metro e meio, mais ou menos, de diâmetro, tá? Aquele capim seco, aquele feno bem abaixado, bem amassado, bem mais seco, um tom mais amarronzado, parece que tá queimado mesmo. E aí você olha ali, espalhado assim, você vê montículos de cinzas. Cinza? É. Montículos de cinza. Como se alguém tivesse queimado um papel. Olha, chama a posta, seguindo ali, vem aqui. Encontrei um símbolo aqui no chão, um círculo aqui no chão, com um pouco de cinza. Tem um cinza. Deve ser, não sei se é. Se jogou magia, então ver se você dá uma. Consegue. Cheirar. Perceber se tem algum tipo de ritual, alguma coisa do gênero. É um só? Sim. Não, vários. Vários símbolos. Vários montículos de cinzas. Não, é um símbolo. Não, não é símbolo. Não, círculo. É um círculo grande. É um espaço, né? É. O seu não só, mas tem vários outros de cinza. Sempre foi muito bom. Mas surdo, não sou muito conhecedor da prática de magia. Para aí fazer um ritual, só. Faça alguma coisa. Tá óbvio, então precisa fazer um negócio aí. Pode fazer um negócio. Ah, eu vou descrever toda a cena ali que eu tô vendo, eu tô descrevendo pra ele. Não é o suficiente. É uma coisa que você pode fazer. Faço, óbvio. Eu posso fazer? Onde tá a cena? Olha só, mão. Vou mandar passar em torno do círculo. Aí tá a mão. Tá mais perto das cinzas ali. Okay. Esse tipo de poder. Pega sua mão, dá o diâmetro do círculo, tudo você percebe. Põe sua mão na cinza, você pega as cinzas. São umas cinzas grandinhas, são uns pedaços grandes, e uns montículos de cinzas menores. Tá? Papel queimado. Papel queimado. Você pega um desses. Essas lâminas maiores, né? Esfarela assim na sua mão. Conforme vai instalando, joga no teste de gente. Todo pergaminho queima quando você conjura magia. Ele desintegra, se transforma em cinzas. Ah, pensava que assim sumia. Provavelmente alguém fez uma magia que usa pergaminho. Essa cinza aqui, quando você usa um pergaminho, ele se incinera para que outra pessoa não use assim. Perde essas propriedades. Provavelmente vai ter sido uma magia de transporte também. O que mais tem aqui? Tem um rastro de leve pelo mesmo sapato, se achei o sapato da criança, e o rastro veio aqui de trás até esse cinto. Eu sou. Esse rastro é alguma coisa sendo arrastada e algumas marcas de pés. É, praticamente de início é o mesmo rastro que a gente viu lá no beco da filha do Estava Janeiro. Mas tem um arco de passos também. Você não tem perícia em rastreamento, né? Então você não consegue reconhecer que tipo de pegada são. Aí você consegue detectar as pegadas. Você vai. Mas você tem treinamento? Tem. Tem? Tem. É como Então joga Survival. Vamos ver. Aquele negócio do lobo, né? Ele consegue meio que rastrear. Não, mas ali a. Não, rastrear. Existem duas coisas. Uma é você rastrear seguir rastro. Beleza. Outra coisa é você identificar que tipo de criatura que pisou, há quanto tempo foi. Né? Tinha ajuda agora. 19 mais 4. 19? Ok. Obrigado. Pés de gano. Tadinho, você me ajudou muito. Ah, agora ficou meio óbvio. Já me dava as patrinhas assim, ó. Aqueles que estão de pé no chão saem essa parte. Exato, exato. O que você vê, Morin? Dá pra você se perceber? São botas, pegadas de botas pesadas, parece ser bota de armadura. Ó, como chama o negócio de armadura que põe nos pés? Bota. É coturno. Parece ser parte de armadura. Quem pisou ali, as pegadas estão fundas, tá? Elas têm um formato meio característico, tá? Não é sapato comum. Tá? E lembra-se do tipo, pelo formato, parece ser pegada de armadura. Alguém tava de armadura pisando ali. É meio pontuda, com um salto. Eu respondi uma coisa: como são as vestes do pessoal na milícia aqui? Os clérigos. Eles usam armadura, como que é? Clérigos, todos eles com armadura de couro. Não, muito. Peitoral. Peitoral, calça de couro, bota de couro. Tudo de couro, mano. Au, au. Ah, é. Será que essa pessoa não arrastou a menina até aqui e segurou ela nesse cerco para que outra pessoa fizesse a magia? Não sei. Acho que não tem muita coisa aqui. Só esse sapato mesmo. Vendo se ele consiga identificar o. Tem alguém mais envolvido. Provavelmente pegando as crianças e arrastando até os becos. Não é só a bruxa sozinha. Não, já uma... se tiver, tem mais gente. Negócio... É igual eu acabei de falar. Então, observação. Às vezes alguém arrastou a criança aqui pra dentro e a gente chegou e mandou os dois pro lugar. Já que o cheiro ácido característico da possivelmente característico da magia tá no ar. Sim, vocês... Com a própria pessoa mesmo, o que fez. Tá usando as botas. Não imagina, então não tem como. Isso, mata, velho. Ela se mata lá, mano. E foi. Tem muito conhecimento, imagina, então essa parte meio podendo te ajudar. Ok. Quantos negócios assim você falou? Vários, né? Vários. Como se vários pergaminhos tivessem sido usados? Não, num ponto específico, um monte aqui, um montinho ali, um montinho ali, um montinho ali, um montinho pequenininho. Tá? E não é montinho e montanha, não. É um círculozinho no chão de cinzas. No outro cantinho tem uns pedacinhos de papel queimadinho. Tá? No outro tem mais uma rodelinha. Tá? Ó, alguns pequenininhos assim. E no, mais ou menos seria no centro desses pequenininhos. Um montão meio grandão de cinzas, um pouco maior. Você consegue. Tá? Dá pra vocês. Você não, mas dá pra você notar facilmente porque é aquele mato seco, meio amareladinho, meio beijinho, tá? E no meio ali daquele círculo, você vê alguns montinhos cinza. De cinzas. Você consegue ver se algum ficou intacto? Nenhum impacto. Tudo destroçado. Todos estão bem queimados. É, provavelmente isso mesmo aconteceu. Ela só até aqui para coitar. Agora está a única explicação plausível por hora que a gente consegue ver. Vamos continuar procurando. Vamos falar pro pai dela o que a gente descobriu. Não teria como colocar todo mundo certo? Tem, pode incinerar o painel inteiro. Um metro e meio, né? Mais ou menos. A gente vai falar pra essa hora que tá apertado. Tá, 3 pessoas mais apertadas. Na verdade, cabem 4 pessoas tranquilamente. 4? É um metro e meio. É que a menina, uma tá sendo arrastada, então ela ocupa mais ou menos espaço de duas. É daqui na parede, ó. Claro que é um metro e meio. É daqui na parede, assim. Se eu deitar, sou menor que isso aí. Um metro e meio é mais ou menos um pouquinho. É até mais ou menos o seu pescoço. Seu pé é seu pescoço. Se eu deitar aqui, eu chego na parede. Mas tem que tirar a cabeça, não tá tirando. Também não é só mesmo, não é? Só mesmo tem um metro e meio? Sei lá, eu acho que não perdeu tempo, só do um pouquinho menos. Mas aqui já cabe quatro. Ponto. É, já cabe, parece que cabe quatro. Se não fosse, cabe quatro pessoas. Cabem quatro pessoas em pé tranquilamente. Tirando uma cabeça, tirando uma criança tomando colo. Tirando que a criança está sendo agarrada e provavelmente ela está no colo. Ok. Beleza, vocês voltam para a taverna. Encontram o pai. O sapato com gravetinho ainda. Para não pegar. Ele pega o sapato. O sapatinho dele. É o sapatinho dela. Ai. Não tem problema, é assim da minha filha. Pega abraço, sapato. Por favor, encontre a minha filha. Pra qualquer coisa pra vocês, se vocês encontrarem. Deixar que encontraremos sua filha. Obrigado, obrigado. Ok. Vocês saem. Continuam procurando, vão pro encontro. Ok, joga a investigação os dois então e vamos pra próxima dupla. Pode jogar. Ou joga, dá vantagem pro outro. Joga com vantagem. Vamos lá, Théo. É verdade, eu jogo vantagem pra você. Tem muito mais. Fazendinha? Onde que é fazendinha? Jogar, dá vantagem pra você. Ah, fazendinha lá fora. Certo. Pode ser, então. Mas eu vou dar vantagem pra ele. Já. Ele vai nessa área que só tem. Certo, certo. Quero de Globo Memória. Sim, era um do Glomer. Você já sabe quem que é? É contudo, a armadura? É o Tarek. É o Tarek. Bom, Théo. Só fez 3-3 aqui. É o personagem. Olha, puta que pariu. 20-20? Caralho. 19-20. Eu vou ter um encontro. Pra mim é 10-20. Parece foi na parendinha e encontrou um boi. Parece que o Glomer é bom, hein? Parece que o Glomer é bom. Não, na região dele ali ele conhece todo mundo praticamente. Né? Vocês dois vão indo, ele vai mostrando os cartazes, né? Ô, fulano, você conhece essa criança, né? Viu esse molequinho, né? E aí vão indo e tá? Tal, vocês chegam na casa de uma das crianças. E. Óbvio, vocês vão pra fazendinha. Né? A mãe dele fala assim, ah, meu filhinho desapareceu, a mãe do Thomas. Thomas foi o segundo a desaparecer, né? Não, na função. Terceiro. A mãe do Thomas, ela fala pra vocês, ah, então meu filho pobrezinho, ele sumiu. Eu pedi pra ele buscar leite pela manhã, ele não voltou mais, o sol tava nascendo. Lá na fazendinha. Eu acho que eu conheço essa história. O Tarek foi atropelado pelo cavalo. É. Nossa, ele veio de rádio agora. Mais rápido que nós, eu acho. O Théo passou tão correndo, que ele atravessou as barreiras do espaço-tempo, atropelou o molequinho que tava aqui e jogou ele nas ruas de Gurendil. Caralho! Por isso, menino, isso. Tá vendo, Théo? Você salvou o menino. Ele tá lá, né? Ele tá lá, salvo. Sendo virando comida de escorpião gigante. Então, fazendas aqui, sim, então tem umas fazendas. É, estamos fazendo ao norte, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue alguma pista desse menino. E aí vocês vão. Atravessam, ali quando vocês vão atravessando, ele vai mostrando os cartazes, tá? Ali vocês não conseguem mais nenhuma pista. E aí vocês chegam até o portão norte e atravessam. Tem plantações ali que plantam verduras, tipo alface, agrião, essas coisas, para abastecer a cidade e ter algumas cabecinhas de gado também. Faz mini vaquinha pra fazer leite condensado? Mini vaca faz leite condensado. Não, não. Também. Mas é quando. Nossa, interessante. Ah, mas o leite deles vai ser bem melhor que o nosso. Nosso só tem hormônio feminino. Bom, vocês vão, bate palma na primeira fazenda. O Homer pergunta, mostra o cartaz, né? Pergunta. Não, vamos bater palma na segunda, nada. Vão subindo mais ao norte ali, se afastando da floresta, acha uma outra fazenda. Né? Bate palmas, pergunta. Né? Aí a moça fala, ah, sim, conheço esse garotinho aqui, sim, ele vinha buscar leite toda manhã. Não veio mais. Desapareceu. Você sabe se ele costumava vir com outras crianças ou sozinho? Não, ele vinha sozinho, falei com os pais dele. O que você acha da área perigosa? Não, foi roubo. Olha, moço, o animal mais selvagem que tem aqui é um impertigado aqui, meu cachorro. Você atacou comigo? Ah. Ele matou uma ovelha uma vez. Aí eu chamo o cachorro. Ele é um cachorro, tipo perdigueiro. Perdigueiro? É. O que é perdigueiro? É perdigão. Só não se perdigueiro, aquele cachorro orelhudão. Sobrenato. Grandão, orelhudão, tudo enrugadão. Né? Ele vai. Ele é altão, magrelo, meio desengonçadão, né? Um rabão, né? Ele vai correndo assim na cerquinha, né? Largando o rato. Tem um latido meio rouco. Parece um velho tossindo o latido dele. Aí ele pula assim na cerca, uma cerca de madeira, tá? Madeira! Sim. Tá? Não é uma cerca contínua, tá? Tem uns vãozinhos, tá? Mas é vãozinho, é uma ripa, um vão, uma ripa e um vão. Tudo da mesma largura, tá? E uma madeira cercando, circundando toda a propriedade, né? Ele sobe na cerca de... Fica latindo pra você. Interrogar meu cachorro? Tá louco? É um cachorro, homem. Aí eu tenho uma amiga. Aí o Glomer. O Glomer ele olha pra você assim. Que bosta você tá tramando? Interrogar um cachorro? Ele pode ter distância se ele não vai ser animal. Isso mudou todo mundo. Ah, é. Tá certo. Eu tenho um bicho lá pra você, velho. Entendi. Exato. O outro bicho ela lá. Conversou com o gato aquela vez no beco. Explodiu ele. É uma boa ideia. Nós agora, enquanto a segunda fala, precisamos salvar a coisa. Que menino! Como você faz isso? A gente pode pegar uma roupa do menino e você pode carregar. Ótima ideia, vamos até a casa dele buscar uma roupa. Só tirou o que você tá achando aí, tá bom, ué. Vocês vão querer leite? Não, eu vou tirar. Um cachorro? É. Tirou. Eu um cachorro e usou um a hora que você chega, tem um perdigado assim. É. Brandão, caramelo. Caramelo branco, coisa mais linda. Tá, vocês vão até a casa do garoto, pegam as roupas. Voltam até a casa da fazenda 1. Né? Bate com a mão e a mulher de novo. Ah, vocês voltaram? Era mulher ou homem? Mulher. Vem interrogar meu cachorro? É. Sim, cachorros são ótimos farejadores. Tá um impertigado! Vem cá! Aí subiu o cachorro, vem. Sobe na cerca. Fica latindo pra você. Ele pode sair da. Pra que é? Porque eu quero ver se ele consegue. Ele já fez cocô hoje. Não, pra ver se ele pode achar o maluco. Sumiu, buscava leite, tomar. Aí eu vou. Anda, mano, a gente dá uma moeda de prata por esse cachorro aí. Ela olha assim. E aí, você tá doido, nãozinho? Esse cachorro vale muito mais que isso. Tá bom. Uma de ouro. Ela olha assim. Tá bom. Pode levar ele, mas vocês vão trazer ele de volta ou vai ficar com ele? Não, não, a gente traz esse bicho de volta. Ninguém quer cachorro, né? Já temos o Igor. É, já temos o Igor. É, já temos o Igor. Não é? Matar esse cachorro, tá ligado? É o Mr. Pickles, o cachorro. Sabe o que me lembra o Igor? Os Pumpers. Popples. Ouça, lembra? Ok, a Mr. mulher. Hã? Mr. Pickles? Não. Cachorro só de chapéu mesmo. O coelho do tempo, tio, cara. Embaixo da casa dele tem um subterrâneo onde tem um reino que ele faz o treino de humanos com o diabo. E ele tem uma centopeia humana de humanos. E transa com os humanos. É louco. Isso é um desenho. Gente, eu vou colocar pepa, galinha pintadinha pra vocês verem, vocês estão com problema. Vocês estão vendo isso? É engraçado, não sei se ele ajuda o molequinho, é tipo, com o avô dele, o avô do moleque falando, você quer jogar uma pepa? Tipo, o cachorro ajuda o molequinho, vira pro avô. É muito bom. Isso aqui, gente. Assiste. Não. A mulher pega uma corda pro cachorro. Uma corda no cachorro, né? Entrega na mão do Glomer. Glomer segura, ó, a corda, né? Pega o martelo dele. Essa porcaria me mordeu, ele vai tomar uma retada. Eu tô avisando, hein, Glomer. O cachorro tá muito bem pago. Pega o cachorro. Latindo pro Theo, ele dá um puxão assim no cachorro. Cala a boca, impertigado. Impertigado. Se eu der teste de vantagem de inteligência, não. Não, você tá com as roupas? Dá as roupas pro cachorro cheirar. Faz um teste de animal handling. Vai comer a roupa, né? Caralho! Mais um 20. Não. Não, é carisma. Carisma? Ou sabedoria, não, sabedoria. Sabedoria. Mais 5, 24. Caraca. O Theo chega lá, todo manhoso. Chacoalha assim na frente do cachorrinho, né? O cachorro vai cheirando. O Theo tem habilidade de lidar com animais, né? Com o cavalo todo dia. Aí vai, faz um carinho nele. O cachorro começa a balançar o rabinho pra você, né? Fica seu amiguinho, lambe você, tudo, né? Aí você passa assim na frente dele, fica cheirando, você fala pra ele, vai, segue. Né? Ele olha assim pra você. Aí você guarda o bolso. Aí você vai, segue, né? Aí o Glomer pega, solta a corda, fala pra ele, vai logo, bicho burro, e dá um bicudo assim na bunda dele. Né? O cachorro sai correndo. E vai latindo. E vai indo em direção ao norte. Agora é norte. Aqui, ó. Não, eu tinha falado errado da outra vez, né? O Grel veio pra cá, ele não foi pra norte. Foi norte em relação a onde vocês estavam, mas ele foi pra nordeste. E agora vocês vão pra norte mesmo, tá? Vocês vão ir pro norte, tá? E tem plantações dos dois lados, tá? Cana de açúcar, não. Tem milho, tem trigo, tem cevada, tem centeio, tem. Como é que é o... Algodão. O negócio dá pra cavalo feno, tá? Arroz. Diversas plantaçõezinhas vocês vão vendo ali. Então, abastece a cidade, tá? E aí sai das plantações, a estrada continua, vê um bosque, e a estrada continua pelo meio desse bosque. E o cachorro vai indo. E vai latindo. Feito um louco, né? Ele vai indo. Tá correndo, ele vai latindo. Esse cão perdigueiro é bom farejador, realmente. Labrador. Ele vai indo, indo, correndo, correndo, correndo. Vocês vão correndo atrás dele com o cavalo, né? Que não correndo. Esse menino. A estrada vai fazendo curvas assim, né? E aí a estrada, ela vira um pouquinho, ela sai do mapa, né? Ela vira um pouquinho pra direita, assim, né? E aí tem uma curva, o cachorro desaparece atrás da curva. E aí você sente um cheiro ácido. O cachorro era puro também. Tá? E aí o cachorro desaparece atrás da curva, né? O anão já pega o martelo, né? Ele fala pra você, tá preparado pra qualquer coisa. O latido do cachorro cessa. Cachorro, onde será nossas aves? Não, siga. Siga. Okay. Vamos ver o que vai. Devagarzinho com o passageiro. Vai devagarzinho, a estrada ela continua assim um pouquinho para leste, tá? Depois de uns 300 metros ela volta e vira novamente para norte, contornando algumas rochas grandes que tem ali. Guarda aqui. Por lá. Você não vê esse sinal do cachorro. Joga o personagem. Aí tirou outro 20. E 19. Tá, vocês estão indo aí. De repente vocês viram um movimento assim na esquerda. Tá, o mato se mexendo rapidamente. Tá? E o mato vem se mexendo rapidamente na direção de vocês. E uma criatura salta no meio do mato. Pula na frente do pasto da amendoim. Fica latindo. E sai correndo de novo pro meio do mato. Droga. Bosta de cachorro, viu? Vamos lá, vamos entrar no meio desse mato. Você não tá me cheirando bem. Não, não. Outro cheiro. Não, vamos entrar. Você peidou? Não. Cheiro de bosta, meu. Alguma coisa. Vamos. Sabe, menininho do quê? Você vai na frente. Vamos sem o cavalo? Claro, você não quer entrar com o cavalo no meio desse mato. Amarra ele aqui na estrada. Não, ele é obediente. Que droga, você é druida? Não, mas eu tenho esse cavalo aí. Né? Tá, vamos, vai na frente. Eu fico atrás atento aqui. Ok. Vocês vão andando. Uma reta todos. O Glomer, sabe aquela maquininha que tem no shopping, seguindo na marteladinha, eles vão subindo? E fazer isso com orcs na juventude. Vocês vão indo. Andam 100 metros mais ou menos. Não. Fizeram uma caixa furada, assim com aquela gatinho se batindo. Vai se empurrar a cabeça do céu. De verdade. O gatinho com a cabeça vai empurrar. Ainda dá por isso. Mato, tá? Tem uma pequena depressão. Mato alto, tá? Mato bem na altura da cintura sua. Altura do peito do anão, tá? E vocês vão andando, vai descendo num buraco. Uma vala grande, tá? Tem pedras, rochas ali ao redor. E tem uma depressão, uma vala grande, tá? E aí vocês vão andando devagarinho, o cachorro tá parado no meio dessa vala, mais ou menos, vai vir. Aí para de latir. Nossa, viu lá de novo, é, aí ele vai balangando o rabo, ele sai correndo assim, fica correndo ao redor desse buraco que tem no chão, né? Vocês vão indo, rola um save de destreza. Caiu. Caiu. Quanto? Tipo, caiu, ele me fudeu. Perdeu o anel. Que anel? Vai sair pra ele alguma coisa e tem evasão. Não, a anel da evasão não vai te ajudar nisso. Não vai te ajudar. Deixa ele destreza. Você jogou 8 mais 1, 9. 9? Ok. Você tropeça em algo no chão e cai. Tá usando, se tropeça assim, cai no chão com tudo. Quando você cai, um monte de mosquito levanta do lugar de onde você caiu. Ah, tá de é um troço mole que você professou. Que é? Aí você levanta, ai, credo, que nojo. Levanta sua perna assim, dá aquele cutucão e aí se vira assim. Um garotinho nojo. É o seu mar? É o garotinho da. Começou. Vamos lá. Dá pra saber. Já tá apodrecendo já. Já tem uns pouquinho voando, tem um cheirinho todo. Quando olha assim, ó, que droga, disse que tinha alguma coisa que não tava me cheirando bem. Que merda, mataram o pobre do garoto. Confere as cavidades dele, vê se ele foi violado. Pelo menos ele foi encontrado. Aí eu tô só cumprindo. Você tá cumprindo? Esse é o melhor problema. Esse realmente é puro, né, meu Deus do céu? Morreu, mas morreu com o rabo. Continua. Que é situação, velho? Chora medicina. Desculpa aí. Até você era depilado com uma peluda aí. Uma vez assaltado do lado esquerdo. Não tem sangue na cavidade corporal. Ele está intacto. Ele está por branco. Ele tem diversas perfurações. Nossa, dele já era. Parte frontal, tá? Umas duas nas costas, tá? Furinho, furos pequenos, tá? Parecem ser furos de flecha. Você comprova isso quando você encontra na garganta dele, você mexe assim, aquela pele gosmenta que já tá meio podre, você mexe assim a pele, levanta um pedacinho da pele assim, consegue ver um pedaço do músculo, da carne. Apodrecia, e por baixo da pele seria uma ponta de flecha que tá cravada e que foi quebrada ali. Tá? Você consegue pegar assim e vai puxando, você vê que é uma ponta de flecha realmente que tá na garganta dele. Você vai puxar inteira? Ok. Você puxa a flecha inteira e aí você vê o ponto da flecha que dá ponta de pedra ali, toda a florzinha, né? Parece flecha de ódio. Tá com você, você não deixou não. Você chegou e você já podia matar. Ele pega olha assim. Deve ser aqueles orcs que o Europa viu. Eu acho que eles eram esse com o garoto. Sei lá. Tá, vocês vão isso. Aí viu o garoto fugiu da bruxa e acabou dando de cara com os orcs. É o moleque azarado mesmo. Não, não. Isso aqui. Sudoeste eles foram. Tem um nome, achei que passei, se lembra de algum nome? Deixa eu ver o que dá pra saber. Tem um orcs dando, mas tem mais orcs dando. Não, mas foram as pessoas que estão exatamente aqui. Eles estão andando aí, quase que pode pensar. Ah, mano, não, bagulho. Orcs fazendo orquice. Ele fala, eu ajudo vocês, né? Eu quero criança. Tá vendo? Só tá melhorando. Só tem que matar. Tem que suar, tá? Sim. Tirando aqui, eu quero matar ele no meio, amor. Essa coisa é craque mesmo. É bem viciado em ver com a pipa. Tem também. Eu falo, eu te transbordei. Chegou aqui, papinha? Transbordei. É só isso aqui. Puta! O que mais quer? Bebe! Só isso aqui, ó. Alguém quer pipoca? Me engravei. Já deu uma cheirada, já não quero cheirar. Eu tô falando zoado. Pode deixar as pulas. Tá, relaxando o micro. Amor, sabe o que o pessoal vai vir diferente da pipoca? Será mais do... A minha mãe já trabalhou em fábrica de pipoca. Sabe essa aqui? Super cheia de açúcar, grudadinho por cima. Carameladinha? Essa é boa. Sabe por que ela é assim? Porque essa pipoca, conforme vai passar na caldeira para açucarar, e vai saindo da caldeira para ser ensacada, as pipocas que vão caindo no chão, no final do dia eles varrem e jogam de volta para dentro da caldeira. Então ela é açucarada duas, três vezes, pisoteada umas 10. Por isso ela fica assim docinha. Ah, eu parei. O som do sapato. Você tem realmente a som do sapato. Eu só tipo assim, é gostoso, você sempre comi, não lembro. É, eu morri aí, não vou morrer. É tipo ketchup. Tipo, é tipo gelatina que eu não gostava muito, aí depois que eu comi, Não, não é tutano, não. Tutano vem de osso. Então, gelatina não é do tutano. Da língua da baleia. Gelatina é da pele, é o couro dos bois. Não, o tutano vem do osso, ele é o tutano dentro do osso. O gelatina é feita com a pele. Ah, o tutano é da esquina, cara. Não, você é doido. Não, o tutano é da esquina. O que tá usando aqui? O que tá olhando aqui? Ó, ainda tá viciando, cara. Vale a pena. A hora que eu ouvi, falou o quê? Vou levar isso aqui. Tem os ovinhos também. Não é bom. É uma merda, mas é bom. Depois eu vou assim em casa, logo pegar. Você vai fazer a magia? Não, pode. Vai ver se ela foi violada. Na verdade, é no local. Ah, vai pegar, tem um local. É, 9 metros. Olha, a gente vai saber se o número é do Ben ou não. Ele sente algumas criaturas, algum tipo de criatura, parece com o do Ranger, né? Adicionalmente, coisa que eu dou, você detecta a tendência de uma certa criatura, né? E ele pode sentir se um determinado local ou objeto ele foi profanado ou consagrado. Vai focar isso num local, num objeto. Vai fazer. O pacote cheio da. Não, não, puta, tá acabando. O cabelo tá pegando. O cabelo dela, ela perde, assim, ó. Isso que é o que faz. Fica quieto, é que você tá menstruado. Olha que TPM agora. Olha ele pré-menstruado, ele. Quero ver ele TPM. Eu não sofro de TPM, mano. É a mesma coisa. Como é que é? Na verdade, eu pedi 9 metros de mim, assim. Você detecta qualquer coisa? Não tem que focar? Não, é tipo uma aula. Paladino tem isso no nível V7. Você anda então com dá, essa aula. Dá pra detectar tudo, ok. 9 metros ao redor de você, tá. A sua água é benta. Só que o seu é desabrigando, porque. Essa água é benta. E o local é profano. Vocês estupraram. É o meio. Não para, criança. Não faça assim. Estuparam também a criança. Estuparam depois do assassinato. Porque foi matado. Não é? Tipo, lá. Mas ela estava proclamada que ele foi um assassinato. Aí, tá. Bom, temos que levar o corpo do garoto dos pais dele. Bosta. O que vai sobrar pra mim? Tem algum pano naquele cavalo lá? Pano? Merda. Antes eu só vou dar uma investigada na área. Ah, esse aqui, ó. Tá, mas toma cuidado, hein? Deve ter orcs por aqui. Ele tira a armadura dele, né? Ele pega a camisa dele, pra você ver, ele ouve o barulho de pano rasgando, ele rasga a camisa dele, né? Você vai, dá uma busca ao redor, né? E no momento que você retornar, você vai ver que ele fez tudo de uma trouxa assim pra carregar o corpo do menino. É, passa ao redor do corpo do menino e vai carregando ele assim. Vai fazer o que, ó, agora? Deixa eu chegar esses ratos aí, onde os outros foram. Então, pra partir da hora, imagina que foram por um caminho que o Gabriel falou. Tá. Joga. Investigation pra procurar coisas. Vai trazer. Joga CSI. Trazer Ruffles, mas tá 10 paus aí. Então, se você. A porta de Ruffles no real, ela só pode fazer uma linha. Aí, às vezes, que funciona. Oito. Pô, vai pagar 10 conto no saco de ar, não tá. Nunca mais vem o prêmio dentro, nem a vontade de comprar. Vem? O saco de ar e. Quem vem com o pronto pagar 10 conto no saco de ar e tá vem família. Se vem é só do chips, vem que é só da linha de queijo em bola. Fudido. Olha, você encontra alguns rastros assim, tá? Vai ter pra caramba. Dá pra encontrar alguns. Assim, coisa que você não consegue seguir, não consegue determinar direito o que é, se são os rastros dos orcs mesmo, tá? Não dá pra dizer direito. Você vê rastros de duas direções distintas, de coisa que entrou e saiu, ou entrou ou saiu, né, indo em direção até essa vala. Tá? E essa vala de duas direções, assim, que foi e voltou. Uma vala é feita marcada por mato, algumas rochas que tem ali, né? É um desvio na estrada que é feito porque tem algumas rochas grandes ali, que não foram removidas na construção da estrada, quando o cara for fazer a estrada com a enxadinha, né? Então desviaram ali dessas rochas, dessas buraquinhas, né? Para poder fazer uma estrada no plano. A estrada ela é um chão batido, foi capinado, as pessoas pisoteando, tá? E ela é planinha, lisinha, né? E tem rochas grandes ao redor, de dois lados ali, algumas árvores muito grossas para serem cortadas, né? Basicamente isso. Eu vou botar pra cima. Ok. Perdi gosto. Aquelas pontas meio. Perdi gosto. Imperfeita? Então, tá, você volta, o governo tá lá carregando, né? Achou alguma coisa? Não. Bom, vamos voltar. Tem que entregar esse guri pros pais. Que pena. Não mas não pode! Diamante! Esse aqui é o meu pior. Esse aqui é o meu. Esse aqui é o meu. De quem foi o matou ele? Fora, o guarda foi o que você já quer saber. Eu pensei em reanimar o outro mesmo, mas não sei se eu posso. Ele é vivo. Que horror! Ele vai voltar como zumbi. Ele volta como zumbi. Aí ele vai. Ele volta assim, tio, filho da puta, eu tô apodrecendo. Me dá seu cérebro. Comeram seu cérebro. Comeram. E agora eu vou comer seu cérebro. Tá, o Bruno vai carregando o moleque, né? Cachorro ainda atrás. Latindo pra vocês, né? O Bruno fala, pô, toca esse cachorro chato pra casa dele, vai. Ah, me ajuda aqui a subir nesse cavalo. Aí ele pega, pisa na sua mão. Ele vai, sem a menor cerimônia, né? Ele põe a mão assim na sela, pisa na sua mão, sobe, senta no cavalo lá, né? Carregando o corpo do moleque aqui. Vambora, vai. Ele que vai na frente ainda? Não, ele tá atrás. Ah, tá. Será que ele vai deixar ser encoxado? Tô morto ainda? Esse é o cara. Você pilota o cavalo. Ele vai atrás. Ele vai fora da cela, na verdade, né? Denuncia. Como é que é? Como um fóssil, o cara tá com a mão assim. E tá virando um volante. No trago que é o pó. Ok, voltam. Que pariu. Vocês voltam pra vila. Nossa, são passantes. Vocês voltam pra vila. Atravessam o portão, né? Tem alguns milicianos lá, clérigos, né? Eles olham vocês entrando com o menino. O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, avise o tempo. Encontramos um dos garotos desaparecidos. Estamos levando ele para os pais. Diga a Rondi que Glomer mandou avisar. Vamos. Vocês chegam, voltam para casa dele. Em 2 horas que eles ficaram conseguindo impedir. 5. Não, o cara tentou fazer, morreu também. Steve morreu. Fazendo isso. Exato. O lance é o seguinte, vocês têm informações que os caras não tinham. Ah, o moleque desapareceu, ah, sumiu, tá na casa de coleguinha, de casa porque brigou com a mãe. Não é importância, não, é moleque. Ninguém sabia dos caras. É moleque. Aí vocês chegam e falam, ó, estão catando a molecada pra fazer ritual e comer o cu deles fora da cidade, no meio do mato. Aí a coisa muda de figura, né? É, agora vamos estuprar as crianças antes, porque senão... né? Isso é coisa de bardo. Nossa, estão atacando as virgens na cidade. Demorou. Vamos acabar com as virgens. Vamos fazer o ponte de exaustão. né? Ok, vocês voltam. Bate palma na casa da mulher. A mulher vai saindo assim, a mãe da criança. Thomas, meu filho... Ela vai correndo assim, abraça aquele corpo gosmento fedido, né, pega no colo chorando, vai entrando, correndo assim, chama o marido sai, meu filho, né, vai correndo, abraça, os dois se abraçam, chorando, segurando o filho podre no colo. É bem tosco. É triste, realmente. É triste. Às vezes eu me sinto mal por fazer isso, sabe? Eu tô matando crianças inocentes. Mas eu me sinto mal. E por uma má causa. Mano, acho tipo, ai, moleque, mano. Por uma má causa. É, mas eu me sinto assim. Mas você ajudou. O Buda agora, a foto, mano. Ajudou o Zé. Ele me ajudou. Ele não sabe. Bom. É vem da Índia. O. Ele mudou de região. É, eu tive uma redenção, de certa forma. Os pais estão lá abraçando o filhinho, chorando. Qual é o melhor? O Glomer vira pra você. Bom, quer fazer alguma coisa? Eu acho que já deu a hora da gente encontrar os outros. Acho que essa é a meta dos pais. Eu só vou dar uma palavra. Tá. Aí é com você. Você é bom com animais. A propósito, o que a gente vai fazer com essa porcaria aqui? Ele tá seguindo a gente ainda. E balançando o rabo. Volta pra sua casa. Aí eu ponto pra fazer. Joga no morrendo. Agora tira um no teste. Bom. É. Volta pra casa, ponta. Melhor assim. E vai correndo. Some da vista de vocês. Né? No dia seguinte vocês vão encontrar o cachorro morto. Estuprado com flecha de orc. Só pra ele ter que cuidar do cachorro. O cachorro também é puro. Pode voltar pra ajudar. Pode. Os mortos. Eu sinto muito pelo seu. O marido olha pra você. Obrigado por encontrarem o corpo dele. Muito obrigado. A gente vai levar ele ao templo. Vamos pedir pra algum padre abençoar o corpinho dele, a alminha dele. Obrigado. Muito obrigado. Não sei nem falar, não sei nem como agradecer o senhor. Muito obrigado. põe a mão, segura o choro, né? Aí o Igor desce do cavalo, né? Pra trás do Glomer, né? Deve estar. Tá, aí com ele. Abaixa, abraça assim as perninhas do cara. Né? Aí ele dá uns tapinhas assim na perninha dele, né? Aí ele vai e abraça as pernas da mãe. Né? Aí a mãe olha assim pra ele, né? Ele tá lá abraçado. Bate assim, né? Ela pega, faz um afago assim na cabecinha peludinha dele, né? Aí ele abraça ela assim, aí volta correndo, né? Pula de novo no cavalo, escala pelo rabo, né? E senta na traseira do cavalo. E abraça o bloco logo. Isso, hoje ele tem algum poder mágico de acalmar, fazer alguma coisa. Só procura, mano. Só procura. É, de fato você nota que eles ficam um pouco mais. Mais calmo, né? Menos transtornado. Fala comigo, eu vou ver se eu falei agora. O Igor brilha tanto que você fica cega. Põe ele na mochila. Não brilha. Vamos voltar. Então. Vamos encontrar as outras. Se é o Igor disfarçado pra matar o okay. Sair, vocês dois lá no poste. Vocês dois lá no poste também. Vocês dois quando deu a investigação? 15? É. Eu nem rolei. Nossa, eu rolou 15 antes aí. Você que rolou 15 antes. 10 mais show e não, você deu uma vantagem pra ele. Então, ele pediu, mas ele cortou a cena. Ele pediu pra você salvar a cena. Aí eu anotei o melhor vantagem. Tinha dado um 15, meu valor. É, aí você falou 15 e saiu. Isso, 15, foi 15 de valor. Aí ele cortou a cena e eu anotei o valor aqui. Ok, me descreva então. Vocês vão procurando assim, de casa em casa, perguntando. Certo. Já achamos o Thomas e a Amanda, certo? Quais são as crianças que faltam achar pistas? O Edgar. E o Sandro. E o Sandro. Falta. Edgar e o Sandro. Ok. Talvez precise de mais duas crianças para completar o corpo da manhã. Será que com seis é da nova? São sete. O já sumiu a quinta. Aí uma dela, a sexta é a Toff. Aí aparece mais um. Aí a sexta é a Toff. Tá. Vocês dois encontram. Então. Uma pista a respeito do Sandro. Não, o Sandro não. Estão no sul, do Edgar. Edgar. Que é o mesmo que os dois estavam procurando. A gente só viu onde foi sequestrado. É. Vocês só viram onde ele foi sequestrado. E o dente e a roupa só. Tá. Vocês encontram uma pessoa passando ali na rua, tá? Um comerciante, um verdureiro. Tá? Fala que costumava ver aquele menino passando na rua, carregando umas caixas, uns caixotes de comida com um cheiro muito bom. Tá? Que faz tempo que ele não passa. Né? E aí quando vocês falam pra ele que ele desapareceu, que vocês estão procurando, né? Aí ele coça o queixo, né? Ele fala, pô, será que foi o menino então que eu vi gritar? Ele aponta o beco pra vocês, né? Eu escutei, esse garotinho passando um dia por mim, cumprimentei ele, né? Ele sempre orava naquele beco, eu escutei um grito lá. Socorro, uma bruxa tá querendo fazer né? Mas eu nem dei atenção. Mas será que aconteceu alguma coisa com ele lá? E aponta o beco pra vocês. Que é o beco onde eles dois estavam. Aqui no beco. Tô comendo meu cu, deixa de ser puro, porra! Vamos dar uma olhada no beco? Você não, uma coisa massa. Rola Perception. Os dois com vantagem. E vamos pra última dupla. 4. É dupla de NPC. A dupla que vocês vão encontrar no dia seguinte na floresta, procurado por Oryx. 20 lá e 23 aqui. 26. Quem tirou 20 aí? De crítico e 23. Boa, 22. 20 crítico, para de falar dos 23 aí. Não, mas a chance só tá bom. Ok, muito bom. Quanto deu o seu? 23. Tá. Aqui eu vejo. Você não percebe nada, tá? Vocês notam. Tinha rastros? Não tinha. Tinha. Mas vocês pegaram o pano, né, o dente, vocês pegaram, limparam tudo, né? Tá, vocês notam pegadas, né, ali no chão. Coisa normal de trânsito de ruas. Pegadas seria a mesma. o formato da pegada é mesmo que a gente viu no vídeo? Não. Pegada de calçado sem sal. Tá. Sem isso. Mas a Toff, ela fala pra você. Você sente um cheiro no ar, Toff. Eu senti um cheiro no ar. Um cheiro ácido. Um cheiro ácido. Quando ela fala isso, você vai e começa a captar. Tá muito sutil, muito tênue. Tá muito sutil. Tá? Você conseguiu perceber porque ela conseguiu notar antes e falou pra você. Tá, tá muito, muito, muito fraquinho. Muito mais fraco do que tava no outro beco que vocês foram hoje de manhã. Tá muito fraco, mesmo cheiro ácido. Vocês não têm para. Você olha ali ao redor tudo e você não acha ali nenhum sinal de círculo, porque é chão, batido, né? E também não vê cinzas, como você viu no outro cenário. Né? Mas o cheiro de ácido existe ainda assim. Muito fraquinho. Eu estou olhando aqui, não existe um marcas que nem no outro. É que os caras não escovam os dentes. É trote da faculdade, entendeu? Não seria tão se caso marca de cinzas de papéis, né? Acho que o pergaminho não deixa, tanto no último papel assim, o pergaminho só. Provavelmente ele pode ter vários lados e tentar do mesmo local. Caso do um símbolo. Caso do ponto de referência deles ali do circo. Não, o que mais você consegue ver? Nossa, sem marcas, nada. Então, quanto você tirou do Perception? 23, né? Mais 20 da Top. Tá, você nota no chão, ali misturado na terra, uma manchinha de sangue. Provavelmente deve ter alguma briga, uma coisa do. Ou o estrupo. Tá engano aí, Tó. Mas não tá, já tá seco. Já vou pra. Já de alguns dias atrás. Já de alguns dias. Então, nossa, vamos só trocar o algodãozinho ainda. Que bem estranho. É. A gente fica meio de mão de mão atrás. Bom, vocês têm um sapato agora. Não, não tem, deixa com o cara, né? Tem o meu dente. Mas o seu dente tem. E a roupa. E o pedaço da roupa. O sangue dele. Quantas horas já passou depois de ter? Provavelmente já tá quase na hora de a gente. Como assim? Pessoal, você achou que a gente ia colocar de propósito? Usá-lo? Não. Isso é importante. Vocês que ficam usando as coisas que não é bom usar. Eu vou povoando o cenário, vou colocando detalhes, detalhes, detalhes. Aí vocês vão aproveitando os detalhes. Ou não. Ou não. Acho que eu já saí aqui. Falando na magia, acho que é quem falou isso. Falando na magia, então tudo levanta pro mesmo lugar. Esse lugar tem tipo um círculo de teletransporte. Acho que é Enterprise. Que é Enterprise. Scott, vai, Scott, vai. Porque só tem um lugar que teve isso. Apenas um cheiro de magia. Mas não teve nenhum. Provavelmente o cheiro de magia é o cheiro da bruxa. Tem cheiro de magia só foi a bruxa. Onde não tem. Sim, foi o cheiro da bruxa. Que usou o pergaminho que ela fez. No caso lá, o Orc. Exato, o Orc não. A pessoa não tá usando a boca. Eu acho que nessa cidade. Deixa eu mostrar que é o Orc e o Outro. Não seria um negócio humano, né? O javali seria a pata. É, o javali é diferente. O pezinho dele. Mesmo que tenha de bota, é um botão. É, são três botas. O cara é pinguludo, porque ele tem um pé desse tamanho. Ou é o negão que eu conheci. Ok. Ela não sabe ainda da informação. Ah, é. Uma das estalagens que vocês foram lá, você não entrou. Só ele entrou. Você viu um lagarto gigante do lado de fora. O dragãozinho tá aí. Tipo assim. Esse dragão não quer. Tipo assim, ai, tô com uma dor nas costas. Vai lá, Celerinho. É a amiga que você levou pro meu dragão, né? Vai lá, Celerinho, fica aqui fora vigiando os cavalos. Pergunta do dragão azul. Bom, vocês voltam pra encontrar o grupo. A última dupla. Vocês vão foi o acampamento. Então vamos recapitular, porque do jeito que vocês tinham falado pra mim, eu tinha entendido outra coisa, eu descrevi meio errado. Então você veio pra cá, essa estrada ela vai pra oeste, mais ou menos. Nordeste. Nordeste. É merda esse negócio de geografia. Vai pra Bahia. Bahia. Né? Tá dormindo na aula de Nordeste. A estradinha ela vai pra Nordeste, tá? E aí lá no Nordeste, você encontrou o bichinho. Morando. Nordeste, meio da floresta, tá? Você encontrou o corpo, os rastros dos orcs. Tá? Seguiu os rastros dos orcs pro oeste. Tá? Meio que voltando pra cidade, né? Até você chegar no acampamento. Quando você chegou no acampamento, você começou a seguir os rastros pra sudoeste. Sudoeste. Tá? Isso já fora da cidade, tá? Como se, dentro daquela forma que você escreveu mesmo, como se eles estivessem circundando a cidade, tá? Dando a volta, evitando a cidade. Tá? Atravessaram a estrada, não ficaram na estrada, foram pro outro lado da cidade, não pegaram a estrada de novo, estão passando por fora da cidade. Vocês dois vão, chegam até o acampamento lá. Eu vou dar uma rastreada de novo para eu reencontro o rastro. Ok. Tinha um valor bom, então. Pelo menos que desse pensar. Ô, já com 19. 19? Quase mais. O cara achou tudo agora. Eu vou ver se você parece. Esse aqui parece tá me dando uma segunda. 30! 30! 30. Pulsão, eu acho que eu achei. Eu posso mandar tomar no cu? Cheque mágico. Por que tu mandou ele tomar no cu? Porque é estupidez! Por que estupidez? Podia ser 31, se eu achasse. Calma, deixa eu pegar a minha de 14 de bardo. Porque eu jogo um D20 e um D12 nos testes. Por que estupidez? Não entendi. O cara tira 30. Beleza. Ignorante, você acha, né? Esse valor alto aí? Por isso que é, tá todo mundo reclamando do Nerd. Não, pra isso ele serve. É o meu problema, é que ele aqui, serve. Aqui, tá assim, aqui, tipo, aqui já não é tanto, é. Na boa, sinceramente, eu não venho sentindo desequilíbrio no grupo. Vamos no mais alto tesão que eu vou, que só pode usar uma vez um ataque, a sabedoria do modificador de ganho novo ataque. Vamos descobrir isso em breve. Vamos descobrir isso em breve. E eu pretendo, assim que a gente tá passando em você, a gente pular 3 dias pra eu desequilibrar o grupo de vez. Mas manter equilibrado. Vou tentar, vamos ver se dá certo. No terceiro eu fazia isso com o pé nas costas. Agora eu acho que dá pra fazer também. Um negócio. Da hora. De jogar lá na clareirinha. Eu acho que eu descobri até quem tá mancando ali, porque o peito tá com um pezinho mais antigo. Griel. Tá. Você, ó, você tá, vai no acampamento, tá? Aí você vê as marcas, beleza, tá? E aí você vê os rastros que seguem pro sudoeste. Há quantos dias? Quantos dias que eu tinha falado pra você? Uns 3 dias. 2 ou 3 dias, né? Até o momento 3 e o momento pra baixo 2. Ok. Certo, você descobre esses rastros, sim. Quantos são? Tá? Gabriel, sabe que você estava com carga pesada por bastante dias de viagem ou não? Eu terminei. Bom, você descobre esses rastros. Você descobre os rastros que vão para sudoeste. Okay. Então, vamos supor que você está mais ou menos aqui. Você tem os rastros que vieram do leste, que você seguiu até o acampamento. Os rastros que vão para sudoeste. Tá? E você descobre agora mais 2 rastros. Um que continua para oeste e um que vem para nordeste. Quantos foram para cada lado? Já dividiu, já. Mais ou menos a mesma quantidade de orcs, em torno de uns 20 orcs para cada lado. Bom, 20 desceram, 20 foram para lá e 20 seguiram. Mais ou menos. E aí, qual prazo você tem? Qual prazo? É, quanto tempo deve passar? 4 horas para Ai, caramba. Você vai chegar pra começar. Ah, que falta que faz meu caderno. Eu tô calculando aqui as coisas. Ó, os astros do norte. Escuta, os astros do norte que vão pra nordeste, tá, pra cima e pra direita, tem pegadas que vão e vêm. E os astros são de mais ou menos uns 4 ou 5 dias atrás. Tá? Os astros que vão para oeste, tá? Esses astros são de mais ou menos. Em torno de uns 3 dias também. Mais ou menos, uns 3 dias atrás. Pro sudeste é aquilo que a gente tinha falado, são os 2 dias. Ô, eles vão e voltam também, amor? Aqueles dois? Norte, vai e volta. Sul, sudoeste, só vai. Tá? Oeste, vai e volta. Então, eles foram norte, voltaram, oeste, foram, voltaram e desceram pro sul. Esse é. Então, só 20 ainda. Ó, presta atenção no que eu falei pra você. Um rastro vindo do leste até o acampamento e continua pro oeste e volta. Ou seja, eles vieram do leste, acamparam, foram, voltaram, acamparam. Acamparam nesse momento, antes ou depois, durante, não importa. Tá? Um outro rastro vai pro nordeste, volta pro acampamento e aí vai pra sul do oeste. O que seria interessante fazer seria esperar pra ver. Ô Jeff, tem pegadas voltando em direção ao oeste, não ouvi? Ao leste. Ao leste, é. Tem pegadas voltando para aquela região? Eles já foram, acharam que ela Não, Grião. Você lembra quando foi que eles estavam sendo? Eu consigo me recordar disso? Eu, jogador, não lembro. 5 dias. É, 5 dias, a criança mais antiga. Tudo, tá tudo muito próximo ali. 5, 4, 3 dias no dia anterior. Tá muito próximo tudo. A mais antiga tá 5 dias. Foi o que eles acharam. Tá tudo muito próximo. Faz o seguinte, família. Vamos dar uma olhada no norte, no outro. Ou melhor. Não. Sobre o norte. Vamos puxar o exército. Eu vou dar uma olhada pro norte, viu? Vai seguir rastro ou você vai voando? Seguir rastro. Qual o survival? É pra rastrear ou? Rastrear. Na floresta. Delícia, né? 20. Mas conseguem para nordeste. Tá. Eles vão seguindo para nordeste. Você pode deixar. Atravessam as propriedades. Passam por trás das propriedades rurais da cidade. Tá? E aí eles entram num pequeno bosque que tem. Vão atravessando esse bosque. Tá? Cruzam um pequeno trechinho de estrada. Tá? Nesse momento você vê a estradinha indo pro sul, voltando em direção à cidade, né? E a estradinha indo pro leste. Tá? Nesse trecho que dá uma curvinha, o rastro ele corta, tem a curva aqui, ele corta aquela curva. Tá? E entra de novo no meio do mato. Quando você entra no meio do mato, você sai numa vala, de onde vem um cheiro de podridão, e cheio de moscas ali. E você vê, detecta mais pegadas ali. Ok, quero ter sonhos suspeitos. Joga um survival pra você. É, survival, rastreando. Basicamente, os falam que estão só ganhando, só movimentando. É orc, jogo dos anos? Não, não são rastros de orcs esses que vocês cobram. 15. 20. 26. 26. Você reconhece os rastros? Você já os viu? Você conhece aqueles pés e o modo de pisar? Tá? São pés de tamanho humanoide, tá? Botas de alguém que veste armadura, tá? Uma armadura até pesada e que carrega peso no corpo, como se fosse um viajante. Tá? É um. E você reconhece também os rastros de um anão e outros pezinhos de bota pequenininhos, tá? Do tamanho do bebezinho, Wiggly. Inclusive você vê uns pelinhos azuizinhos dele ali. Na clareira. Quanto você tirou nesse último rastrear? 26. Joga mais um. Com vantagem esse. 15, 9, 26. Tá. Saindo do centro dessa vala, onde tem os rastros do Thelm, do Anão e do Igne juntos ali, você. Tá do cavalo para lá de fora. Tá vendo por que eu preciso deixar o cavalo lá de fora? Pra ele não ver. Você vê um outro rastro de orcs indo dessa vez para sudeste. Sudeste a cidade. É? Sudeste tá dizendo cidade. Não. Sim, ele estava no nordeste. Não, ele, o rastro. Não, nordeste da onde ele estava. Ah. Eles dois foram para norte. Então, norte, um rastro vem para sudoeste e outro rastro vai para sudeste. Eles foram para lá. Quantos orcs? 20, pô. Mais ou menos uns 20 orcs. Caramba, você já tem um exército aí. Mais ou menos ou 20? Aproximadamente. Então, 20 desceu, 20 subiu? Não, os dois rastros descem agora. Ah, os dois rastros descem. Só que um para cada lado. Tipo, quando fazia um contorno na cidade. Vocês não desenham o que eu tô descrevendo. Bom, sei. O Théo já passou aqui por aqui com o Igor e com o Anão. Eles encontraram, parece que. Eu percebo pelo cheiro que tinha um pouco aí. Hã? Cheiro de podre, mosquito, varejeira por tudo quanto é lado. Parece que eles encontraram alguma coisa aqui, se. Dá pra ver o formato do corpo no chão? Você tá dizendo aqui? Isso é minha cidade. Isso é sua cidade, beleza. Tá. fazendinhas. Dois lados, né? Como é menor? Dá uma estradinha aqui pro norte, tá? A estradinha faz uma curvinha aqui, tá? E a clareirinha de concorda. Um rastro ele vai para sudoeste. Tá? O outro rastro vai para sudeste. Olha lá, nós levamos. Como agora calcula uma nave alienígena. Né? calcula a altura aí. Eu coloco o oceano. E qual que é o tempo que passou esse rastro novo do outro lado? Quanto tempo? Rastro novo. Me foda, hein? São muitos rastros. São muitos rastros. Tem que dar desata pra esse cara. Vai se ferrar, eu fui do caralho. Nós vamos trazer um computador pra fazer desenhar. Desenhar no pai. Só. O que você vê? Tá aí. Tá, o rastro que tá aí também tem uns 4 dias, mais ou menos. Bom, se passar um dia com esses 4 dias, pelo menos está circulando na cidade, é isso. Vamos pegar um rastro deles e seguir, só para ver onde que eles vão, para dar uma ideia. Porque se você parar a cidade que pensa, então, esse cara vai contar. Um campeão, né? A merda que isso vai dar. Mas que a cidade tem grana por todos os lados. Vamos voltar por aqui onde a gente veio? Sim. Isso, ó, deixa eu continuar o desenho para vocês. Tá? Mais ou menos aqui assim, tem um acampamento. E aí um rastro vem para cá, o outro vem para cá. Tem três rastros. Continua aqui, ó. Você veio daqui do Elcio. Daqui da gente veio. Tá? Você veio daqui, Gabriel. Aqui você achou um acampamento. E aí você começou a seguir esse rastro aqui. Agora você encontrou esse rastro, achou esse que você já sabia, que encontrou esse. Vieram pra cá e você encontrou esse aqui. Depende. acho que é besteira de tirar pra lá. Porque eu vou pro interior. Agora vocês estão aqui, ó. Então a gente vai voltar pro fundamento e pegar o caminho. Vem pra cá? Isso. Fala survival. Eu tô indo atrás de tudo isso aqui. Eu tô indo. Eu acho que tem ligação, sim. Acho que a minha história vai ter ligação com isso. 18, 9, 20. Tá bom, 29. 29. Faltou um pra 30. Faltou um pra 30. Ele tirou de novo 29. Tá decaindo. Bom, o rastro segue um bom pedaço. Mais ou menos o tanto que você andou pro nordeste aqui, você anda pro oeste. Puta que é o pariu, já entendi. Mais ou menos. Esse cara tá fazendo uma estrela. Cara, tô falando uma porcaria mais presa. E aí você encontra um corpo. Tá. Então aqui vai. Você não vai achar criança nenhuma! Pera aí. Viva! Eles estão fazendo estrela? Não! Não vão capturar mais ninguém. Não mesmo! São 5 pontos. Exato! Tá que eu pari o. Ele partiu cidade agora! Partiu! Nível! Vou deixar o corpinho lá, cara. Não, a gente pega o corpo. Ah, depois o corpo é morre. Não vai ter cidade mesmo depois para. Não, mas às vezes vamos fazer cutie. Olha, eu estou indo já. Boa, mas assim, ó. Tá. E eu volto. O mundo do trabalho vai no cacete. Boa, do mundo do trabalho. Eu tiro o corpo dele, Qual é a conexão de. Fala os menininhos e as datas de morte. De morte. Que agora a gente vai ver o Oscar. Ele subiu há 5 dias atrás. O Sam, há 6 dias atrás. Boas, 3 dias atrás. Amanda, 1 dia atrás. E a. Subiu ontem. Tá, subiu também ontem. Seria ontem. Se já se encontraram. São 20 que estão fazendo esse caminho, só não são vários. Ah, são tá. Você encontrou o corpo do Sandro aí. Ah, eu pensava que era 20, 20, 20, 20. Ah, mas ele tem corpo. Você tira o corpo, né? Você tira o corpo. Você tira o corpo. Corpo tá todo cheio de perfuração, você nota, são flechas de orcs, tá? E cortes de espada também, aqueles cortes grotescos que você viu na floresta. Serviço de orc também. Tô voando. Ok. Depende, você vai ter 5 ou 6 pontos. Você vai ter 5 ou 6 pontos. 6 pontos. Não, não, é um 6 pontos. Deixa eu. Vou completar mais uma criança, então. Tem 5. Não. Vou completar mais uma criança. São 5. São 6. Vamos deixar mais dele. A do ritual deles é 6 pontos. Vamos completar mais uma criança. É top. É top. Eu vou voltar pra Racena depois. Jeff, tô chegando já. Tá chegando. Cata menino também. Prama, o mais comum possível. Você, seu cavalo é apenas de primeiro nível, não terceiro. Ah, o meu terceiro. Seu nível é baixo. Seu graça, seu nível é baixo. Judeus são os palestinos. Que é o santo aí. Judeus são palestinos. Ou então, falo melhor, se eu quiser procurar. Você é exato. E eu levo o corpo dele. Então, beleza. Gritando, a gente combinou, virei o cavalo, tô descendo a direção do outro aqui. Bom, ela tá pro outro lado, pela sequência, vai no antigo, o quarto, pela sequência. Não, mas aqui é bem diferente. Vai tá por aqui. Então, a gente vai tá por aqui, mas não sei pro outro lado. Você encontra o rastro, óbvio. Se ele volta pra cidade. Exato. Ok. Volta pra cidade e encontra os demais. Só um detalhe, na metade do caminho, mas anda pra cá, usar stealth rastreando, tá? Tá, você vai, segue a direção que você intui, você deduziu, mas na mesma metade você pousa, encontra essa encruzilhada onde há um outro acampamento de orcs, tá? Acha o rastro pra cá, acha o rastro pra lá, tá? Vem pra cá, encontra o corpo do Edgar. Ah, eu não lembro, tô não tinha anotado. Então eu tô indo pro próximo. Tá, você vem aqui, encontra a nova encruzilhada, acha outro corpo aqui da Márcio. Sempre aqui, então. Um chegar, dia atrás. Essa é mais recente. A mais recente. Não, essa é de feira. É a Márcia. É a Márcia. É a da estalagem. É de hoje? De hoje. Nossa, ele tá morto. Se eu tivesse mais pra baixo, eu teria pra trás. Ali, fazer um rastreamento sobre dos olhos. Sobre o quê? Aqui, o rastreamento sobre os olhos. Ok, faz aí. Agora tira um pouco, ela coloca o 20. Na puta! Beleza, agora tira um pouco, tira o 20. Eu falei, tá decaindo, caiu 20, caiu 11. Caiu 11. Com vantagem, mais 11, tira 20 a pouco. Mas... Eu sei, eu sei. Gabriel, ali você encontra corpos de alguns orcs também. É. Atacados por armas de orcs. Tá? Picotados por cortes de orcs. Você vê um orc decapitado. Tá? Por uma espada ou machado, uma arma que cortou com grande precisão o pescoço dele, e o corte foi finalizado instantaneamente. Ei, você vai para o. Eu consigo. Quantos orcs tem que passar? Ali é um acampamento grande de orcs, tem aproximadamente uns 100 orcs. E quanto tempo que você fica? Hã? Esse acampamento? O acampamento em si foi desmanchado há cerca de uma noite. Os orques estão próximos. Tudo bem aqui? Não, não vem aqui não. Aqui é onde vai ser o próximo. Eu vou andando. Se eu venho mais recente, a ponto de uma hora, duas horas atrás. O que eu vou botar a espada do mal, 2d6. Ok. Acontece isso. Os caças ficam bem decentes. Tá? E você começa a ouvir ao longe o som de orcs. O que eu tô ouvindo? Eu não vou ter isso. Eu não vou ter isso. Agora eu falo orc. Então, eu falo orc. Eu falo orc. Eu falo orc. Eu falo orc. Você tá ouvindo? Tem um homem, eu vou seguir, vamos cortar. É. Tem um vacilão ali, ele tá achando que não tá vendo. Vacilão. Os caras estão tentando jogar em pool pra ver quem vai matar você. Não, tô brincando. Os orcs estão discutindo a respeito de comida. Alguns orcs estão jogando. Acampamento, um acampamento. Só entrar e matar. E aí você parte pro outro ponto, certo? Não, vou ficar mais um pouco ouvindo. Vai ficar mais um pouco ouvindo. Conversas triviais. Triviais. Fica quanto tempo ouvindo? 10 minutos no máximo. 10 minutos no máximo, tá. 10 minutos. Claro. Stealth, bem stealth. Ó, perception. Perception. E fala stealth. Ah, se eu tivesse invisível aí, ó. Né? Já teria andando na perception. Passando aí do lado. Stealth. Não, 29. Tá, ele precisa um menor que 20. Stealth? Stealth, 29. Tá. Então é menor que 20. Que bom. Você vai, se aproxima, tá? E aí você vê, alguns metros de distância de você, uns orcs patrulhando. Tá? Você vê grupos de 5 orcs próximos ali, próximos. Então, uns 300 metros mais ou menos de você. Tá? Mas você consegue ver eles passando entre a folhagem. Pra sua sorte, eles não conseguem te detectar. Que bom, né? Pra sua Mas sorte. Tem orcs esparramados ali, né? Patrulhando toda a região. Você tá numa zona de risco. Não. Você faz? Parece de despedir do Grial. Tem algum animal perto? Não. Tem orcs ali. Os animais não ficam. Qual que é... Qual as árvores que tem perto? Carvalhos, pinheiros e falhas. Elas são muito próximas. Estão, estão próximas. Eu vou tentar subir, tentar ir por cima, pelos galhos. Bem, mas se tiver, os arcos vão falar muito pra cima. Tá, rola Atletics. Por que Atletics? Pra você ficar lá. Não, tem uma moto super da hora. Ah, é verdade. É uma moto. Então rola só Stealth. Os caras não deu uma pessoa assim na árvore. Mas. 9, 13. 32. Então, você vai subindo, tá? forte tipo Batman e Robin, dos anos 60. E aí você vai atravessando, na hora que a folhagem vai ficando mais densa, você vai atravessando ali na maior silêncio. Faz um pouquinho de barulho e você percebe os orcs olhando na sua direção. Aí você para, fica estático, camufla. Giba. Credinho ali. Paradinho ali. Um galho, né? Então, grudadinho no galho. Né? Os orcs eles olham. Tá? Um orc pega uma flecha, um arco curto meio grotesco, dispara a flecha. O outro. O que foi? Por que você atirou ali? Eu pensei ter visto alguma coisa. Deve ser só um pássaro, alguma coisa assim. Não tem nada ali. Tá, vamos voltar para o acampamento então. Vamos encontrar os outros. E aí você consegue chegar até o corpo das águas. Esse último nível já consegue ir para esse voo? Só que você vai fazer uma distração, né? Eu vou tentar me afastar o máximo possível do que eu quero pelos galhos. Não dá? Não dá? Perguntei se já dá para o próximo. Sim, mas elas são pontinhas assim. Então, então, não é pé de manga. É ponte aguda. É ponte aguda. Tá. O cavalo ele cresce, se transforma, pedala no ar, começa a cair, aí bate as asas, alça voo, aí ele vai voando, fica rodeando você em cima da árvore, assim, voando ao seu redor. É um cavalo alado, não é um beija-flor. Vou baixinho pra pegar seu pé. Ele vai passando próximo a você, cavalgando no ar. Você gruda na pata dele, tá? Ele desce assim, vai raspando alguns galhos. Você vai trombando nos galhos conforme ele vai arrastando você, tá? E aí você escuta o barulho de flechas voando na sua direção. Uma certa. Quanto você tem de AC? 18. Merda. 18. Tem medo? Ah, tá longe pra cá, acho que tem 16 mais 5. Tá longe pra cá, não tô com artigo. Nenhuma flecha te ativa. 5 flechas voam na sua direção. Tá? O nível ele voa mais rápido do que as flechas. E as flechas passam já depois de ele ter saído. Vivo, na cidade. Vivo, na cidade, boa. Você não vai lá pro outro ponto? Eu privo comigo na cidade. Ah, ok, ok. Joga o teste de inteligência. Eu vou voltar pro ponto A. Tô seguindo vocês, Jorge. Pera aí. Vocês me viram, eu tava aqui em cima. 18? Ficou bem pra caralho. Esse ponto aqui, porque você tá em direção à cidade, pensando e matando, né? As distâncias, tudo, todas. Esse ponto onde você encontrou o clérigo. Aqui? Ou seja, o clérigo também tá faz parte do rolê. O clérigo é o assisto morto. Então, GG. Acabou, já tá feito. Já era. Só espera de manhã agora. Estourou, Nexus. Só espera esperar o Nexus. Já era. Isso aqui vai colocar o fogo. Então, é só esperar o fogo chegar no Bloomer. Vamos pegar a cidade inteira. Exato. Uma vez que você mas eles sempre fizeram isso. Não. Vocês faziam um ritualzinho de 1,5 m. Não de 20 km. Pra mim, a estalagem foi a estalagem inteira. A estalagem inteira, não a cidade inteira. Galera, era uma estalagem de entre aspas, de rodovia. Galera, foi bom conhecer vocês. Rodovia. É, era de estrada. Tudo bem. Era de mesmo. Uma estalagem de rodovia. Era o Ibis. Foi só no orfanato. Era o Ibis de Ayrton. Foi bom conhecer vocês. Tá chegando no trem carroça do Dallas. Uma chamada pra Diadema. Tipo, nessa cidade aí deve ter umas 15 estalagens igual aquela. De corte mais ou menos parecido. Tá, vocês todos se encontram no marco. A menina não era a mais velha, a virgem de todas. Não, o Steve Rogers, cara. O cara era o Capitão América. Que é mais puro que isso. Tá, Jeff, 70 anos de comida. Goku. Goku. Jeff, vamos mais rápido, sabe? Velho, só depois que ele fez o gol do tá, Cera, você é a primeira a chegar e encontra o grupo reunido. E aí, galera? Hotel. Chama a criança. Você também. Pega pra mãe. Ele pega pra mim pro pai. Beleza, ó. Tem nenhum. Você desce? Pega pra mim pro pai. Hoje de quem? Sei lá! Ó, de quem que é? De quem que é? É o Edgar. O Edgar. Ó. É o Edgar. Ah, peraí, peraí! Não entrega! Ele tá sem um dente. Tá sem a roupa rasgada aqui, ó. A roupa tá rasgada. Bem, pessoal, ingressar os investimentos dos orcs. Onde é a casa do Edgar? Eu não sei. Eu não sei. Não, é ali, pô. Logo ali do lado, ali, ó. Ali é o pô. Oh, gente, é importante, é importante. Ele tá fedendo. Gente, pode ir pro próprio corpo. Eu tenho que ir. Ele está morto. Vai feder muito mais a cidade se eu contar com você. Que os corpos, eles estão sendo mortos e deixados na cidade. Igual aquele ritual que foi feito na... Ah, o orfanato, isso mesmo. O orfanato. Pra invocar chamas azuis. Chamas azuis. Já. já sabemos que você é o orfanato. Chamas os fogos. Então, porque a gente não tá falando. Falando isso, eu assisti o Hobbit esses dias. É porque não sabia que era o Hobbit. Corta pra elas. Na hora que ele dá um grito, na hora dos coletes, eu não sabia. Sim. Aí eu falei assim: é o Guilherme Briggs. Só que fui pro Clean da Net e era mesmo, cara. Falei, Castelo. É mais forte. Ouvido absoluto. Eu não sei. Ele assistiu também. Já mataram sim. Bem que você falou, cara. O Hobbit foi o seu organismo no chinelo, né? O primeiro eu gostei. O primeiro. Ficou muito bom. Aquela cidade dos anões, né? Deus, só que ele cagou nos outros dois. É, e vocês esqueceram. Mas eu acredito, que... eu quero que eles falem. Eu quero chegar aqui. Porque o resort de fogo vai ser um problema. Por que eles ainda não fizeram o ritual? Porque tem que fazer o resort de treva. Estou preparando para o ritual. Mas então eles já mataram as 5 crianças. Sim. Já prepararam o ritual tudo. Já consolaram 5. Então, quantas crianças eles têm que matar? Bem. Eu vi 6. 6. Vocês viram 6 crianças ou foi que mataram 6? São 6 sacrifícios. Então, já evacuamos para evitar que a sexta seja perdida. Suponho que sejam 7 pessoas. Porque é uma estrela de 6 pontas, não tem como ser 7 pessoas. Não tem problema, pode ser o centro. O último sacrifício vai ser o Pelegrino. Ou o Glover. Exatamente, certo. Então, mas aí já é uma chave de outro ritual. Acho que já devemos evacuar. Mas aquilo que eu disse que não garante que são as outras crianças e os bichos estão envolvidos. Não, aqui é um projeto para evacuar esse tipo desse tamanho que eles vão chamar. O lugar daqui. Como eu disse, é um pouco de outro. O povo seria uma armadilha para eles prenderem o Glover. Assim, não você quando chegar no time. Vamos evacuar a cidade? Não, peraí, eles vão atirar fogo na cidade inteira. Se deixa o castelo, use a visão da. Não, não é visão. Visão da verdade. E faça uma pergunta simples. Você tem a intenção de matar alguém? Só isso. E vamos deixar todo mundo aqui nem para as pessoas que entrarem no castelo. Bem, avise o eles vão ter que ir na cidade inteira. Eu vou falar com ele. Se vocês que gostam, não tem o que fazer. Então não adianta eu ficar no castelo, sair do castelo, sair da cidade. Sim, o cara junto da gente. Não, acho melhor você ficar no castelo. Como diria Rond, a gente vai ter que, é que lutar. Mas claro, já vi quando você acabou. Sim. Eu acho que, inclusive, a gente já tá com a sorte. Só que você parece que é o que mais interessa. Nós estamos com a nossa sorte. Você tem que ficar sobre a proteção. É. Todo mundo aqui pode ter todas as armas. Droga. Ninguém tem afeição com isso que tem. Eu tenho. Eu tenho. O barba tem. Você tem. Ele pode usar outras armas. Não, ele pode. Mas... Não! É que ele não vai se sentir mal. Aquela espada já foi então, algumas vezes. Você prefere o quê? Matar orcs? Bom, eu vou falar com o Rondi. Já volto. Me esperem aqui. Tá. O que aconteceu com o Elfo? Morreu? Não, o Elfo segue ver os outros pontos. Tá, e os outros dois? O velho e a mulher? Aí, eu sei. eles estavam numa outra zona da cidade. Certo, vocês não encontraram com eles por aí? Ainda não voltaram. A gente também não encontrou, não. Pô, leva a criança lá, você tá perdendo. Na verdade, a Ravina é a bruxa. Eu não sei se é a criança que tá perdendo ou vocês sabem. Nossa, vocês sabem que foi uma bosta pelo menos isso aqui, não. Será? Bom, eu vou falar com o Rony. Quando vocês daqui a pouco. O Bloomer vai. Eu não sei onde que ela mora. Eu vou levar pro cemitério. Não tem cemitério, não tem pra ele. Tem cemitério no templo. Não, eu acho que tem cemitério aqui. Deus, vou ter um outro cemitério aí, nessa porra? Tem um cemitério aqui, velho. Acho que eu vou ficar sozinho. Tem um cemitériozinho aí. Aqui é onde fica os pobres. É, beleza, tem um cemitério aí. Eu não tinha visto isso, fica sendo ali. Vai deixar o cara sozinho. Volta, não, puta que pariu, que discussão do caralho. Me dá essa porra desse moleque aqui, que eu levo pro templo e eles se encarregam dele. Ele cata o moleque e vai levando. Você vai comigo? Vou. Não, tô, leva isso aqui. Eu vou fechar o foco do bagulho sozinho, andando por aí. A criança é sozinha. Fala primeiro, meu amor. Boa. Não, primeiro eu vou de treva pra matar, tá acontecendo. Não, capitão, deixa eu ver matar mesmo. Mas capitão, não precisa pôr fogo no cidade, os caras podem vazar nele. Duvido que você quer ver o treva pra matar fogo no cidade. Tem muitos interesses por trás disso. Não é só o Glomer. A menção da vida expandida. Ok, vocês dois indo pro templo, tá? O Glomer vai entrando. Bom, se encarrega do garoto, eu vou falar com o Rondo. Ei, vocês, cadê o Rondo? Eu preciso falar com ele. Vamos, rápido. A cidade vai cair. Vamos. Comunique a família. Dá uma moeda pra pagar pelo enterro do moleque, vai logo. E vamos comigo também. Você é generoso, Júlio. Eu já paguei da frente. Paguei da frente. Ah, mas é. Eu tenho 3 espaços pra jogar um teste melhor. Eu tinha pagado uns 3. Pode, não sei pra quê. Não joga teste, você faz ações. Que ação que você quer fazer? Eu quero saber se tipo assim. Pra que eles estão falando isso aqui? Eles estão tratando com descendentes, eles estão transformando essas regiões em áreas profanas. Se a gente transformar essa área, tirar a oportunidade de santificar essas áreas, vai atrapalhar em então? É isso que eu acho não. Você já foi feito. Olha, cara. Eu tava pensando a mesma coisa, porque a gente poder ressuscitar uma criança, eu tenho mais dinheiro. Seria mais pontual. Talvez. Santificar, só que se já tiver santificado o meu pai, atrapalha. Minha magia é profana. Tá, porém, joga inteligência. Ou insight também pode ser. Insight. Demora 24 horas. Quanto? Demora. Bem pra caramba. Os caras não são bobos, eles devem ter explicado contra eles. Mas mesmo assim, o certificado demora 24 horas pra fazer uma magia. Precisava de 6 dias. Rafael, você tira uma roda de um carro, ele. Mentira. Ok, Rondo, vocês chegam lá. O Glomer faz muito, ele tá trabalhando. Melhor esperar aqui, eu fico meio nervoso. Eu já tenho um pouco de intimidade com ele. Aí ele vai indo, tá? Você fica à distância. Você vê o Rondo, ele tá lá de costas pra você. E os 6 braços dele, batendo rapidamente, tá? Em alguma coisa, uma velocidade estrondosa, assim, cada braço com um martelo diferente, um com uma marretona, outro com um martelinho de ponta, tá? Outros dois braços com uma espécie de uma talhadeira, um punção e um martelo nesse punção e vão batendo ao mesmo tempo, tá? O 2, 4. O quinto braço. Batendo com um martelinho pequenininho, como se estivesse dando acabamento. E o sexto, martelinho de ouro. E o sexto braço segurando alguma coisa, tá? E aí, de repente, ele levanta e mergulha assim na água. Né? Bota no fogo. Ele levanta pra pôr na água, joga a Perception. Ele tá podendo meu arco. Essa é uma chata de descansar. 18, 4. 22. Perfeito, você viu. Joga um D8. Você. Ah, é. Qual é a arma? 8. Joga de novo. É incrível, né? 4. 1, 2, 3, 4. Qual dos meus dois machados ou meus dois machados? totalmente principal. Você viu o seu machado todo deformado. Todo descaracterizado. Você reconhece o seu machado principal, tá? Você tá vendo ele ali, só que ele tá descaracterizado, mudado, tá? Ele mete na água assim, tá? E aí ele... Você vê a lâmina dele assim, entrando na água. E aí ele levanta assim, pra colocar no fogo. Quando ele levanta assim pra pôr no fogo, você vê o outro machado pequeno sendo enterrado dentro do fogo, junto com o machado principal. Machado de batalha? Machado de batalha. Os dois juntos fundidos. Pra caralho, pôs duas águas. Eu quero fazer um machado de três mãos. Mas é isso. Vai fazer um negócio top pra caralho, mano. Pelo que não deu tempo de desenhar. Desenhei o dela, desenhei dele, dela. Mas o de vocês três não deu tempo de eu desenhar. Porque o arco é super difícil, né? Acabou, desenhou. Não. Não é um risquinho com outro risquinho. Não, o meu é o florete. É dois. Eu quero ver. Não. Tá muito top a sua. Ok, vamos pular os três dias pra vocês verem? Não. Demorou? Então, o drama já tá resolvido. Quer já. Beleza. O drama já tá resolvido, mas eu acho que é questão das crianças. Tá. Você vê o Glomer vai lá, conversa com ele. Aí o Rond vira pra ele e fala. Com aquele vozeirão dele. Então avisa os clérigos. Nós iremos à batalha. E por quem venceremos? Aí o Glomer, você vê o Glomer só fazendo assim, né? Na hora que o Rond fala isso, o salão inteiro estremece. Tá? Aí ele faz assim uma reverência, ele vai saindo e fala: vambora, que o homem tá bravo. Chamei os vingadores. Vai manter ali no salão? Vai pegar mais um pouco no salão? Eu acho que acabou com a hora de ter disfarce, qualquer coisa. O negócio é a gente começar a agir e reunir todas as pessoas. Faz todo mundo focar. Como é que o Rob chegou? Botar todo mundo em segurança. Como que vai pegar fogo? Vambora. Vambora. Ok. Vocês dois vão voltando, tá? O Glomer conversa com os clérigos, né? Onde tá? Deu ordens pra batalha. Conversem com ele pra decidir o que vai ser reunido. A gente vai começar a evacuação da cidade, trazer todas as pessoas pra cá. Vambora. Vamos, garoto. Vocês vão saindo, vão chegando lá fora. E aí nisso, o Briel vem pousando com o cavalo branco dele. Podia ser um cisne, né? Pra ele, é muito mais da hora. Cara, né? Pô, tipo os barcos de Alqualon. Bom, Jé, assim que tá chegando perto do chão, eu já solto e vou dar um rolamento assim no chão. Joga acrobatas. Ah, eu quero ver te dar. A Toff também, mas ela não vai poder. 23, Jé. Você não vai ver. 23. Tá, o cavalo dá aquele rasante, o Grel pula assim pra trás, cai em pé assim, né? E o cabelo dele faz assim, dá uma leve balançada. É muito bicha, né? Tá mentindo porque tá com sorte no dado. Fudeu, gente. Ainda bem que eu não deixei o combate pra hoje. Eu já contei pra ele. Mas não, ela não tá junto. Peraí, quanta L'Oréal faz? A gente tá lá no tempo. Não, vocês estão chegando junto. É. Nós dois estamos chegando quando o Grel pousa. O Igual foi completado já. Como assim? Muito bom, ok. Mas eu tenho 5 crianças. Tipo, você só tem 6 pessoas que tá completo, sendo que é 6 pessoas puras. O clérigo, ele foi também. Mas já dá a. Ok, vamos olhar com o Rondi de novo. Calma. Não, acho melhor não. Tem um exército a sudeste da cidade. Aproximadamente 100 orcs. Viu? Eu falei que não eram 20. O God. O God, é. Bom, a evacuação já está sendo bem diferente. Você viu o exército? Bom, é muito exército, não. Onde está o último corpo? Eu não entrei dentro do acampamento dos orcs, fiquei só na bordinha do acampamento. Não consegui reparar se um deles aparentava ter um ar de liderança. Eu não cheguei a ver o acampamento e vi as ondas deles, mas pude contar pelos rastros que tem bem assim. Bom, o caso é o seguinte, eu falei com o Rond já, ele já tá sabendo tudo. A resposta dele foi guerra. Rond vai batalhar de novo. E o homem tá bravo. Mas vamos ter que. O que a gente pode fazer é evacuar a cidade. levar todo mundo pro castelo e esquece disfarce, esquece embuste, não há tempo pra isso. Mande! Tem que proteger as pessoas da cidade. Sim, vamos fechar a cidade, toque de recolher. Eles foram conversar com o Rondo pra ter instruções, afinal ele é o líder. Né? Quando o quê? Atacar quem? Zorks. Eu tinha uma ideia. Zorks? O... Eu acho que não é uma boa. Vai lá atacar sem orc. Eu não quero atacar eles. Então, vocês que estão falando que querem. Eu acho uma péssima ideia. Mas tem guerra. Isso não pode ser. Ô, Bê, você faz antes. Todo mundo vai perguntar. A gente vai atacar. Eles estão bufando das áreas que podem fazer esse toque. Então, tem alguma forma de impedir esse toque? Sem santificar o barulho dessas áreas, eu não vou falar melhor porque. Poderia santificar uma área, mas pelo que eu sei, se já tiver alguma magia do meu estilo profanado ou santificado, minha magia se cancela. Sim, mas aí cancela, né? A magia dele, a minha. Sabe que é profanado, eu não consigo santificar. Profanado ou santificado. Eu vou usar, a minha não funciona. Não funciona cancelar as duas? Não funciona a minha. Mais forte, não me. Pelo pouco que eu entendo. Se eles mataram essas crianças, foi um tipo de oferenda. Sim. Quando você dá uma oferenda, ela não pode voltar atrás. Sim. Se você der um presente pra você, não adianta você roubar ele. O presente já vai estar dado. Mas eu posso santificar a área da castela pra nós termos vantagens. Eu acho que vale a pena a tentativa. Mas é arriscado, a gente vai estar fora da cidade. O local, teoricamente, é território dos orcs, né? A gente vai ficar 24 horas com ele. 24 horas? Demora tudo isso? Que bosta, como fodido. Melhor não, então. Só que nós ficamos exaustos. Se o quê? Se fuder depois do combate. Que tem as armas? Se as primeiras, quantos posso já ajudar pra fazer armadilhas em cada porta da cidade? Pra o quê? Fazemos armadilhas em cada porta da cidade. Aí, eu acho que é uma boa ideia. Eu acho melhor ainda, fazemos armadilhas perto do castelo. Porque é o objetivo principal deles. É chegar até o lugar. Eu acho que ele vai querer. Ele vai querer batalhar também. Mas se a gente vai batalhar, perto do castelo, não vai sair. Não tem mais ninguém na cidade. Bom, fora isso, vocês encontraram mais alguma pista, alguma coisa importante? Ah, os corpos estão encontrando, mas eu não. Sou carregador de corpo, deixa eu falar. Todos mortos. Muitos becos que a gente nós procuramos, encontrei um círculo com cinzas de papéis. Cinzas de papéis e marcas de pegadas e. Rastros? É. Uma pessoa sendo arrastada. Ei, você que é bom com rastros, não? Vamos até esse lugar dar uma olhada. Só antes, deixa eu só mostrar um negócio. Quer dizer que o exército do orco está aqui. Essa aqui, ó. É lá no outro ponto. No outro corpo. Talvez não garanta o orco. Está aqui, orco. Muito maior do que os orcs. Bom, vocês podem mostrar os rastros? Vamos lá, mostra onde estão esses rastros. Vamos lá. Algum de vocês, vocês acharam mais. Não, vocês estavam fora da cidade, não vão mais sair da cidade. Vocês acharam algum rastro também, alguma coisa pra ele? Nós temos partes do corpo, né? Só partes do corpo? A parte do corpo da criança. Um dente. Um dente. Nenhum rastro? Não tinha rastro, tinha glória de luta, mas simplesmente. Tá. Vamos até onde ele encontrou os rastros. O que deu a entender naqueles rastros? Eu não vou ficar parado. Que a gente encontrou? Sim, você vai ajudar lá no castelo. Que... Você, se por acaso você se descuidar e a gente também, você vai ser ferido. Morto. É algo pior. Você vai ficar pensando. Eu não vou ficar dentro de uma redoma de cristal. Não, você vai minerar. Um circo com o vai batalhar. Tá, eu concordo com o seguinte. Eu vou tentar não me colocar em risco. Mas eu não vou ficar de braços cruzados me escondendo enquanto as pessoas da cidade morrem. A questão é que você é mais importante que todos nós. Se fosse um orc mesmo, nós estamos aqui por causa de você. Se houver por acaso um traidor dentro do castelo, porque nós não estaremos lá. Eu já acho isso excelente. O perigo está onde ele estiver. Se ele estiver na população. Por quê? Porque ele que é o alvo. Sim. Então a gente não vai fazer. Não é nada. Tá, Diana, tá conversando. Certo. Se ele tiver um castelo, ele chega o druide pro castelo. Sim. Mas ele não pode ser o druide. Mas chega o druide com... Não, a gente tá lutando junto com o Globo. Onde está o Globo? Ele tá com o Globo. É o que ele falou, mais ou menos, de santificar. Mais ou menos por aí. Eu acho que nem o castelo. Você teria que conjurar muitas magias. Magias longas. Pra poder fazer a flecha. Bom, vamos usar meu raio. O chico mesmo é um negócio que não conhece. Eu tô. Eu tava falando com a Siri que quando eu e o Mori tava investigando os tábuas do pai da Amanda, a gente. Aliás, eu suponho que não foi a bruxa que usou alguma magia para teleportar a criança, porque a bruxa identificou uma bota. Foi ser bem pesada, como se fosse um guerreiro, alguma coisa assim, uma bota de couro pesada, sabe? E tinha resquícios de pergaminho. Ou seja, provavelmente a bruxa ensinou alguém, provavelmente, isso é uma suposição. Ensinou alguém como usar o pergaminho, essa pessoa foi lá, enquanto ela estava fazendo alguma outra coisa, ou pegando outra criança. E deixou ele encarregado de pegar essa criança. É, eles estão em um bom número. Estão com uma estratégia boa. Vamos lá ver o beco. Vocês vão, chegam no beco, tá? Na estalagem, na taverna onde vocês ficaram na primeira noite, vão lá pro fundo, chegam ao estábulo, e o Murray mostra pra vocês o círculo, as cinzas ainda. Ô, Nívio, come alguma coisa aí. Eu vou procurar o rastro, se foi de algo de John Ward. 14, 17, +4, 21. Você olha os rastros de bota ali. E o ódio sobe, seu sangue ferve. Hobgoblin. O Hobgoblin. Ah, é? Aquele Hobgoblin. Da rosa congelada. Que matou seu tio e usou um pergaminho pra se teleportar. Já começou. Filho da puta. Já começou faz tempo. Você está errado, Toff. Não é um orc aqui. É o Hobgoblin que matou meu tio que veio aqui. Não, eu falei o orc por causa que você falou dos orcs lá fora. Bota aqui essa parte da você vai ver que. Ah, eu tô. Difere um pouco no bota pertinho. Eu tô com meu poço. Ela tem um S ali. Tem um T. Jeff, eu vou tentar encontrar pegadas do Hobgoblin, não onde que ele veio e pra onde que ele foi. Quando ele foi, ele veio, ele foi pro circo, mas onde que ele veio? Tá, ele foi pro circo, tá? As pegadas dele vão mais pro fundo do beco. Tá? Você vai seguindo as pegadas, tá? Ele vindo lá do fundo, entrando no estábulo, tá? Você consegue identificar as pegadas perfeitas, né? As pegadas vêm do fundo, entram no estábulo, param atrás das pegadas da menina, tá? Aí as pegadas do Hobgoblin viram andando de costas, ficam mais pesadas e começa o rastro da menina sendo arrastada, né? Tem um momento em que o pé da direita da menina, o rastro ele fica um pouquinho mais leve e muda um pouco do formato, que é o momento que ela perde o sapato, até chegar no meio do círculo, tá? Aí você vê os pezinhos, alguns rastros de voltando na direção de onde veio, a menina esperneando, tá? Que foi o momento em que ele estava conjurando a magia. Os rastros, você segue até o fundo de onde que ele veio, os rastros vão até o fundo, onde tem um outro beco, vai, aquelas casinhas, as casas não tem quintal, né? E elas não são emendadas umas nas outras, né? Ao invés de ter quintal, tem bequinhos. Tem um outro bequinho à direita, onde tem uma pegada do Hobgoblin, né? Que ficou ali um bom tempo. Tá? A pegada é mais funda até. Quer dizer, ele ficou um bom tempo espionando a menina. Dá pra você deduzir isso. E dali, pra... dali ele viu na hora que a menina tava vulnerável e falou: é essa, foi lá, catou a menina e eu vi antes dele chegar ali. Hã? Posso, vou procurar ali no seu vídeo antes dele chegar ali. Procura. Que legal que o Robin Gordon tem favorito, então. Bom. 16, 20. Tá, achou. As pegadas vão até o meio do quarteirão, mais ou menos, no meio dos becos, um local bem afastado, bem funesto, tá? E ali tem poeira, tudo, e ali no meio você vê um círculo assim, com um pouco menos de poeira no chão. Ele se teletransportou pra lá. Ele fez o ritual. Nossa, tá com dois... Tô cheio de pergaminho de teleporte. Quero só tirar ele. Vocês me seguiram enquanto eu tava falando rápido também? Sim, sim, todo mundo indo junto pagando falando... chastras pra te fuder. É, e eu fui falando assim mais alto. É, a Deus ficou aqui um certo tempo no tuba de cigarro. E cada vez que você falava isso, nãozinho, que bosta, estragava os chastras. É, ele veio daqui. Parece que ele já sabia que quem que ele ia sequestrar. Vai no fundo, vai aleatórios. Será que foi ele que pegou todas as crianças ou outras pessoas? Não, a bruxa pegou lá. Sim, a bruxa pegou uma, até outras pessoas envolvidas. Essa que é. Agora tem um orc que pegar uma. Você sabe onde foi pegou qualquer outra criança? Eu sei. Me leva até outro lugar. De... Só tem rastros de magia normal. Me leva pra lá. Você esteve. Aonde ela conversou com o gato? Foi onde uma criança. Não. Tem um outro beco. Exato. Beco que você encontrou. Deixa. É essa que é em outro lugar. Beco que você encontrou dentro. É a mesma cena que teve na. Não, não é a mesma cena. Não é? Não, mas tipo, é o mesmo. Ah, é o mesmo lugar? Não, é o mesmo então, lugar. Mas... Lá. Não, mas é a mesma coisa que foi encontrado no outro beco. Ok, então, vocês vão até lá, joga. Até Jorge. Não tem orc. Então, aqueles que ainda estão fora da cidade. Não, mas isso é loucura. Não tem rastro de hobgoblin. Mas você encontra um outro rastro de. Não, de pés pequenos, femininos, num calçado plano. Tá, aqui foi a bruxa. Tem outro lugar que você. O quê? Foi mais ou menos um quilômetro. Eu tô querendo encontrar se também ouvir o javali pra cá também. Porque o orc tá aqui. O bugbear tá aqui. Eu quero saber se o javali também tá aqui. Então eu quero encontrar se eu acho algum rastro do javali também. Deixa eu ver se tá bom. Bom, acho que você sabe que a turma tá aqui. Você quer saber quem são os convidados? Quero. Eu não sei se teria alguma ajuda se a gente sabesse. Bom, porque... Eu vou falar minha estratégia de batalha. A gente lutar em frente ao castelo, porque se acontecer alguma coisa no castelo, a gente está ali perto. Eu vou fazer uma santificar uma área em frente ao castelo, os orcs vão ter uma penalidade. Não, santificar o castelo. Não, mas o tempo é, não em frente. Aí eu santifico. A área toda que ele ocupa. Qualquer ajuda é bem-vinda. Os orcs vão ter uma penalidade e não pode usar financiais, de ação, a gente usa. Dentro do castelo ali, aquela área que ele ocupa, uma certa parte de frente pode ser santificada. A questão é essa. Tipo, 50 metros à frente já é santificado. Sim, mas se esse ronde cair, as proteções que ele criou também caem. Mas a gente já tá ali perto. O ronde cair, ele é de. Ele tem que ser o demonhão mesmo, tem que vir dois palácios. É, o funcionário vai cair. E ele vai ter que passar por mais também. Você é do fichinho. Eu sei, tem algum. Eu ainda alertei ele sobre isso. Algum quê? Vocês vão acabar com isso. Plantas, tem alguns herbolários sim. Só deixa só onde eu. Só um eu levo você lá. Uma floresta. Sabe, depois de uma hora, ele fala que tem um tipo de não atrapalha o meu grupo. Então, se tiver uma experiência dentro de questão, você tem exaustão antes de acabar. É mais difícil ou não, por causa da minha vida? Faça isso um dia e tem um dia pra me ensinar. Mas a questão é você. A gente quer depois de uma hora. Porque você vai se exaustar mais do que deveria. Porque você, tipo, já tá entre as. Terreno. Já tá quase exausto, sem se alimentar. Aí é pra se mover, né? Para você se deslocar. Você no combate é uma situação diferente. Eu acho que no combate não funcionaria tão bem isso daí. Mas eu posso consultar depois. Mas eu acho que não vale. Só para deslocamento, exato. Não, mas a magia que eu vou fazer vai afetar deslocamento. Imagina o que você vai fazer. Vou criar plantas. 800 metros a partir de um. Aí também a gente já faz um monte de. Tipo, faz uma trincheira com essa. Tipo, com o Gabriel, uma hora com ele, a gente não tem problema de deslocamento. Só o seu luto, deslocamento não vai ser normal. É que eu não posso certificar até. Certo. Ele tem que fazer na hora pra poder prender os caras. Preciso pensar. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a magia. Vamos fazer o seguinte. Vamos jantar primeiro. Sim, vamos jantar, são 8 horas. Vamos parar por aqui. para jantar, mas não para jogar. Para semana que não, para jogar. Para semana que vem, vocês vão pensar o que, que vocês vão. Vocês têm 3 dias. São 3 dias exatos, é isso? É, já está sendo o primeiro. Já foi o primeiro dia. Então vocês têm teoricamente 2 dias. Pensa nesses 2 dias, o que, que vocês vão fazer? Vamos evacuar a cidade, vamos montar armadilha, vamos conjurar planta, vamos santificar em frente ao templo. Pensa o que, que vocês vão fazer, monta a estratégia, tá? Vocês têm 3 dias, 2 dias em jogo e 1 semana em off, para vocês pensarem. Monta a estratégia de vocês e aí semana que vem a gente vê. Ou se vocês quiserem ir me passando durante a semana, a gente vai discutindo. Vamos tá? Pelo texto também. É, pelo texto. Seria legal a gente marcar um dia, não fosse mal pra ninguém, pra gente discutir pelo texto. Ah, é complicado, todo mundo trabalha, tá estudando. Não vou marcar, discutir, cara, só fazer pelo Face. É, é fácil, posta uma ideia no Face, todo mundo comenta, acabou. É. Ah, aí todo mundo comentou até a exaustão? Ok, ficou definido isso, então? Então todo mundo dá ok, acabou. É o que tá. Aí eu vou, anoto que vai ser feito e a gente vai para a ação seguinte, tá? Vamos pular os 3 dias agora? Morreu, todo mundo. É, a gente provavelmente faz esses 3 dias no caso. Tá. Quer dar uma zaga pra gente? Eu quero, tô empolgado com isso. Eu também. Todo mundo quer que chegue logo a trama, pá. Eu passei a manhã inteira fazendo isso, cara. E boa parte da tarde. Não, não passei. E não consegui acabar. E eu perdi, você vai começar a usar. Bom, vamos lá. A cena é o seguinte: passam-se os 2 dias. Passam-se os 2 dias. Tá? A população é evacuada para dentro do castelo. A população é evacuada para dentro do castelo. Do jeito que eu falei para a Liz hoje fazer, ela fazendo a verdade e fazendo a pergunta. Ver se tem alguém que quer matar. Conforme vai pondo. Nossa, quantas zonas da verdade vai fazer? É uma só aqui. É por quanto tempo? 10 minutos. É, vai ter que juntar todo mundo ali, ó. Tipo, grupo de 30 pessoas. É, vai juntando. Alguém aqui quer matar alguém? Aí eu quero matar ele. Matar não. Alguém aqui é traidor da cidade? Tá participando? Porque matar, eu não posso matar você, tem mais. Eu sou um viajante, eu tô passando aqui, eu não sou da cidade. Então como eu vou trair a cidade? Não. Alguém. Pergunta, alguém tem intenção de fazer mal? Alguém está envolvido no sequestro das crianças? É. Tá envolvido no sequestro? Eu não quero fazer alarde. Ó. Já as pessoas vão entrando e vocês vão fazendo algumas perguntas enquanto a Lisbeth usa a zona da verdade. Vocês vão calcular quantas zonas da verdade ela consegue fazer para saber quantas pessoas vocês vão conseguir investigar. Eu vou falar exatamente a população da cidade para vocês depois, né? E aí vocês abrigam as pessoas na cidade. Poderia usar nosso ponteiro aqui, tá? Abrigam as pessoas na cidade, tá? Os clérigos, eles estão todos armados, montando guarda ao redor do castelo, tá? A milícia formando uma segunda fileira de proteção dentro do castelo. A população da cidade abrigada da melhor maneira possível, pessoas na nave central, pessoas no jardim, pessoas nos níveis subterrâneos, tudo lotado e quase cuspindo gente para fora. Onde precisa aumentar seu castelo? O Jeff, na verdade, por onde? Zona da Verdade. Não, nesse Zona da Verdade, acho que ele já consegue, né? A pessoa tá mentindo ou não. Na verdade, só que ele não vai ficar ali na frente, né? Ele é no grupo. Não quer mal. Você é não quer dar mal. Ele não vai ficar lá. Ele tá bom. Bom, depois vocês vão definir o que vai ser feito. Deixa eu falar, cara. Desculpa. E aí vocês estão lá, preparados, armados, com suas arminhas vagabundas, né? Esperando a chegada dos inimigos quando a noite começa a cair. A noite começa a cair, vocês olham pro céu, não tem lua. Olham pra constelação de Urso Coruja, não tem mais estrelas. Olham pra constelação de Dragão Negro, não tem mais estrelas. Exato. Outra constelação inteira desapareceu do céu. Igual o Senhor dos Anéis. Igual o Dr. Who. A tarde explodiu. O universo acabou. E aí vocês estão lá, sentem um presságio com um mau agouro. Tá? De querer voltar pra casa. A Lisbeth fala pra vocês: eu sonhei com o Dark de novo. E ele me falou que os orcs estão marchando em direção à cidade. Verdade, a gente vai fazer um rolê com a lágrima dela. É, a gente vai chorar na lágrima dela. Vocês vão chorar com a lágrima dela? Não, na lágrima. Ok. Vai dar uma lágrima na lágrima dela. Então, vocês todos sonham com o menino. Depois eu vou dar a descrição exata do sonho. Mas vocês sonham com um exército monumental de orcs marchando contra a cidade. E os orcs estão muito bem armados. Eu convenço, eu sei. Eles estão muito nervosos. Os caras estão bravos. Tá? E aí vocês estão lá preocupados. Quando vocês se lembram do sonho, vocês começam a escutar o barulho, os passos dos orcs marchando, tá? Batendo em escudos, com brados de guerra. Tá? Vocês começam a se sentir acuados, abalados por dentro, tá? Quando chega um clérigo até vocês e fala: o grande Ronde quer ver vocês. Partida! E aí vocês chegam no subterrâneo, na forja dele, onde não tem pessoas. Tem pessoas abrigadas também, algumas pessoas estão abrigadas lá na forja. Só os arneiros pra ver como é que ele faz. É, os caras estão roubando o segredo dele pro espionagem industrial. E aí Ronde chega e fala pra vocês. Foi um árduo trabalho. Mas eu consegui produzir alguma coisa boa. Vocês estão ajudando a salvar o povo de minha cidade. Exato. Portanto, vocês merecem isso. Que eu vou lhes entregar agora. E ele pega e começa... Armaduras de ouro. Ele começa a distribuir. Pena que a Toph não vai ver, mas ela vai sentir. E ele começa a distribuir. Um soquinho vai ser vários soquinhos. Gente, infelizmente três ainda não tem desenhos, tá? Mas eu vou desenhar durante a semana. Cuidado com o senhor, você perde a visão. Você consegue... Mas já tem nome. Já tem nome e efeito? Alguns já tem nome, outras não. Arthur do papai. Não, eu vejo o seguinte. Não. É surpresa. Deixa dentro da caixinha de cada um e na próxima sessão. Que próxima sessão, caramba! Ele vira e fala pra Toph. Ele vira e fala pra vocês. Bom... Como eu olhei dentro da alma de alguns de vocês e por intermédio dos amigos de vocês, eu consegui compreender a índole, o cerne de cada um de vocês. Essas armas são personalizadas a cada um de vocês. Elas são quase inteligentes. E elas vão se adaptar a vocês, as características de vocês, e vão evoluir junto com vocês. Ela é muito boa. Onde está falando? Eu acho que agora você é o melhor terreno de todos os mundos. Você, Toph, tinha me pedido um par de adagas. E eu conheci suas habilidades e projetei adagas que fossem adequadas a elas. Aqui estão. E aí ele entrega um par de adagas de soco pra Toph, tá? As adagas, elas são lâminas compridas, desse tamanho assim. Olha pra mim. Lâminas compridas assim. Um desenho especial que faz ela rasgar com mais facilidade sem enroscar quando ela parte carne e ossos. Tá? A guarda das adagas forma dois esporões afiados, tá? E o cabo da adaga são duas hastes de ferro negro com uma haste transversal no meio onde a Toph segura, tá? E eles seguem, essas hastes seguem envolvendo todo o antebraço dela, tá? E uma outra haste de metal envolvendo aqui assim, se adapta perfeito ao seu braço. E as hastes, elas se prolongam aqui para cima, formando dois ganchos como se fosse o rabo de dois escorpiões. Caralho, é a luva do Batman. Tá? E você pode. É, mais ou menos. E você pode atacar tanto com as lâminas, Toph, como você pode girá-las assim e atacar com os ganchos. Você pode usar os ganchos pra atacar, pra agarrar, pra escalar. Tá? As adagas são perfeitamente adaptadas a isso. Tá? É uma pessoa que tem que estar sempre em contato com a terra. Tá? As adagas, elas têm os cabos de metal negro e a lâmina dourada. E um brilho dourado envolve as adagas. É um brilho dourado muito forte. Vocês olham assim e chega a doer os olhos de vocês. Tá? Pode ofuscar vocês, mas isso nunca vai acontecer com a Toph. Ficou meio feinho o desenho. Não, ele vai mostrar tudo. É isso aqui. Tá vendo, ó? É tipo, você pega, põe aqui, aqui encaixa. Aí você gira ganchos. Né? Você gira ao contrário, lâminas. É, que do Mega é tipo. Você acha que eu sou um desenho bonitinho? É, né? Vocês querem que eu entregue as que tem desenho primeiro? Mas é na ordem da mesa. Na ordem da mesa? Ok. Vamos na ordem da mesa. Entrega tudo que eu desenho pra caramba. Mas na ordem que tá aí, tio. Não, vou fazer na ordem da mesa. É que tá faltando uma folha. Achei. Sim, mas depois desenho. É que as de vocês, vocês três, eu não fiz desenho, então eu só fiz resumidinho aqui. Tá? Eu não floreei a descrição. Aumenta mais dois aí. Tá? Aí ele fala. Aumenta mais dois de boas multas de juros. Nem existe arma mais três. Mais dois por sessão. Não. Não tem mais nada mais quatro, né? Aí ele vira pra Lisbeth e fala: você, Lisbeth, traz em seu coração um desejo muito grande de vingança. E sua arma foi projetada com esse intuito, para satisfazer a sua vingança. Eu adaptei aquela sua arma para que ela se tornasse o seu desejo de vingança mais próximo de ser realizado. Mais vingativo. E aí ele pega assim na forja e entrega para Lisbeth. É uma espada longa, tá? A lâmina dela é toda cheia de recortes assim, formando como se fosse uma serra mesmo para cortar e fazer sangrar muito. Tá? Onde ficou mas fala o quê? Minecraft. É, onde ficou completamente o design daquela sua espada necrótica, tá? E o cabo dela é um cabo de aço e couro. Tá? A guarda da espada, ela forma duas lâminas assim para frente, extremamente afiadas e pontiagudas também, tá? E no centro da guarda tem uma joia em formato de gota, formato de lágrima, e dentro dessa joia em formato de lágrima você consegue ver a imagem de Valcária ao alto suplicante. Tá? A lâmina da espada, o fio da espada, ele é avermelhado, cor de sangue, tá? E a espada, ela brilha, emitindo um brilho avermelhado como se fosse o próprio fogo. Tá? O tempo todo. Quando ele dá a espada na sua mão e você segura a espada e punha ela com as duas mãos, né? E aí você pensa, com essa espada eu poderei matar muitos orcs, a espada se inflama em chamas. Vai ter já. Vai ser voada daqui. Toma sua espada. E a descrição dela. Dá a descrição pra ela. Dá a descrição pra ela, para ter gerido. Mais... Mostra o desenho pra todo mundo, vai. Só assim vai todo mundo ver. Thundercats? Não, Thundercats é do Theon. É. Leva o Call Lion. Tá. Ele vira pro celeirinho e fala. Ele não leu você, né? Mas ele leu o Murin, ele leu a Toph e o Theon. E o Griel também. E vê o que aconteceu com você. Só ele que não. E é claro, ele tava muito próximo de vocês, ele tava em contato com o cerne de todos vocês. E pela nossa visão também. Nossa, sabe? Exato. E os Vingadores também. Ele vira pra você e fala, Celerinho. Você, Celerinho, traz o sangue dos dragões azuis em suas veias. De um grande dragão, por sinal. A sua arma foi adaptada para potencializar o seu sangue dracônico. E mais, você é um menestrel. Você usa o som como arma. Usa o ar como arma. Sua arma terá essa propriedade também. E aí ele entrega seu florete. E aquele floretezinho de pirata, bonitinho, que tava todo cheio de florzinha, de rosinha, já era. Ele distorceu tudo. A lâmina do florete, ela deu uma engordadinha. E a lâmina, ela toda serrilhada, como se ela fosse um relâmpago. Tá? O cabo da espada, o cabo do florete, ele forma a pata de um dragão indo até o pomo, e o pomo termina numa garra de dragão segurando uma orbe azul com faíscas coruscando dentro dela. Tá? A guarda da espada, o lado que protege o seu punho, são duas asas de dragão azul abertas. E o lado que protege seus dedos são duas garras de dragão assim para baixo, envolvendo seus dedos. Tá? A lâmina, ela emite um brilho azulado e faíscas ficam coruscando e serpenteando ao redor dela. Essa arma aqui. Conheço a espada. Conheço os poderes dessa espada. É relâmpago? Não. Exatamente, relâmpago. Mais ou menos. É relâmpago, né? O quê? A espada do Golem era relâmpago. Ah, é. A espada dele era elétrica. Não, tem régua aí? Era relâmpago, né? Tem, amor. Eu vou tirar esse celular da carga e vou colocar o computador, senão não vai dar tempo de dar XP pra vocês. A guarda da espada como foco. Então por que que tem a ver com o menestrão a espada? Por que ela faz isso? Porque ela... Não sei. Emite som com ar. Tem uma propriedade a respeito do ar. Mas é boa. Então a mente é que ele usa faz som. Percussão. Com a espada. Né? Se ele tá lendo, ele vai saber. Será que ele corta bem? Você, Muren, é um guerreiro que usa fúria a seu favor. E sua nova arma foi feita visando potenciar essas propriedades. Você me entregou duas armas e eu utilizei as duas para forjar apenas uma. Uma arma muito poderosa. Mais um. Mas ele mais um. Agora com essa fúria. Ele entrega um mar... Ele pega seu machado tá todo diferente. Tá? Esse machado ele também tá todo serrilhado para fazer um estrago. E ele é um machado que tem duas lâminas agora. Você tinha dois machados, ele forjou os dois machados em um só. Então é o cabo e as duas lâminas paralelas. É um machado com... Dá pra fatiar pão certinho. Dá pra fazer orc de forma, né? Eu não tenho desenho. Ainda não fiz desenho. Tá. Tá, ele entrega pra você o machado seu, na hora que você pega ele na mão, entra em combustão também. E na hora que você. Vocês falam o nome dos armas, vocês. Na hora que você segura o machado nas mãos, né? Você sente assim um. Aquela vontade de matar. Que isso, ele perde nada com isso, meu. Eu não tenho desenho ainda, eu vou fazer, mas tá aí a descrição. Tá vontade de matar? Peraí. É mata quem tá do lado. Theon. Fala o nome da arma. Vingadora Bua? Não, das suas armas. Sei lá, mano. Praga Gêmeas de Toph Magaera. Agora vocês dão nome às armas. Espada da Vingança. A minha é grande que passou um Florete Renan, pode achar certinho. Não, é uma pesquisa aí, amor. Machado da Fúria. Não é só Machado da Fúria. Não é só Machado da Fúria. De Murin. De Murin. Tem que ser de Murin. Já apagou já. Quando vocês morrerem, e a gente começar outra campanha, os outros personagens vão encontrar essas armas lendárias. Caralho, eu encontrei o Machado da Fúria de Murin. Eu ouvi falar disso. Dos nossos corpos aí. Aí pega mais um machado. Olha, eu lembro que eu usei esse meu antepassado, eu usei esse machado, cara. Deus. Em vida passada, eu usei essa arma. Né? Que seja. E o Ingrid vai ser um semideus nosso. Né? Então. Vai ser o semideus da fofura. Então. Então. Você é aquele em cujo coração o desejo de justiça é mais ardente. Sua arma foi forjada com esse intuito. Você também não gosta de guerrear. E sua arma tem propriedades para garantir a segurança dos seus companheiros. E ele pega e entrega para você sua espada de novo. Tá. A sua espada, ela é uma espada longa. Ela é uma espada longa, né? Uma espada longa, lâmina prateada. Tá? lâmina lisa, reta, uma espada justa, tá? A guarda dela, tá? Ela forma duas garras assim, duas presas assim para frente e duas presas para baixo, tá? Exatamente no centro da guarda tem uma joia, tá? Redonda, uma pedra da lua, aquela meio rosadinha, uma pedra da lua ali, e dentro da pedra da lua você vê o símbolo de Calmeiro, que é aquela balança, tá? E as duas garras, elas se projetam assim para cima, dessa largura assim mais ou menos, é a guarda dela, tá? O cabo, ele desce inteiro de metal, tá? Com fios de ouro se entrelaçando e termina no pomo com um rubi vermelho. Tá. E ele entrega pra você a espada de justiceira de Théon. Gostou? Cadê o Gabriel? Tá aqui. Ele virou Scorpion agora. Virou Scorpion. Não, é bem até hoje. É isso, tradução do jogo. Não, isso, eu vou perder aqui no Bing. Vou fornecer uma chave e vou mandar o chave no Santos Canário. Se eu tiro crítico, eles podem chamar e se uma bola de fogo. Aí dá 8 desses de dano extra. E eu, super machado. Você, Griel. Você, Griel. Ganhou um arco menos um. E o desejo de trazer o esplendor e a glória de Lenore arde forte em seu coração, mais forte até do que o seu desejo de viver. Não, é que não faz muito sentido. Eu potencializei a habilidade mágica que seu arco já tinha. E eu espero que esse seu arco lhe ajude a conquistar o seu sonho. Que ele seja o vento da esperança da reconstrução de Lenore. E ele entrega seu arco de novo. Seu arco é um arco de marfim. Tá? E ele era um arco. Agora ele é um arco com É um arco gay. Filho da mãe. Ele é um arco composto, tá? E no onde você segura o arco assim, tá? Pra cima e pra baixo, tá? Tem duas fadas, dois elementaizinhos do arco. Tá? Eles girando com as mãos pro alto como se fizessem um furacão, e o que sai formando das mãos deles formando o arco é como se fosse uma corrente de vento. Tá? A corda do seu arco agora ela é dourada. Tá? E quando você segura o arco, uma brisa agita seus cabelos. É muito gay esse arco. E ele fala pra você, ele acrescenta pra você. Guarde-o bem. Este é o segundo arco que eu faço em toda a minha vida. Eu só fiz um outro arco antes. Foi para 7. Sete, você sabe quem é? 7, C-E-T-T. É o deus menor dos arqueiros. Ele só fez dois arcos antes. Só fez dois arcos, um seu e um arco de um outro deus. Agora eu queria já... Olha que desafio, cara, com duelo. Eu vou virar o deus dos arqueiros. E ainda mais alguns. E mais alguns. Parece que vou virar o deus dos demônios daqui a pouco. Ele vira pra Ciere e fala. O que você fala pra Ciere? Deixa eu ver se essa porra faz. Você me entregou duas escamas de dragão. O quê? Ah, tá. Você me entregou algumas escamas de dragão. Você me entregou duas escamas de dragão. Você me entregou várias escamas de dragão. Eu senti em seu coração o desejo de colecionar esses itens. E você, que luta usando os elementos da natureza a seu favor, terá esse poder. E ele pega e entrega pra Ciere uma cimitarra. Tá? Sim, a cimitarra dela, aquela lâmina extremamente afiada, com alguns dentes formando espinhos para cortar, tá? Que porra que tá escrito aqui? Tá, a lâmina curva, prateada também. O cabo da lâmina, ele também é curvo, negro, tá? O cabo, ele é de couro e metal negro, tá? E no cabo, existem cavidades, pequenos buraquinhos vazios. A ponta do cabo termina num pomo que é em formato de uma cabeça de dragão aberta. A guarda do cabo, ela forma uma garra de dragão para baixo e uma garra de dragão para cima, tá? Duas unhas de dragão assim, protegendo o punho dela, tá? E quando ela pega na mão a espada, né, a cimitarra, vocês veem pequenos cristais de gelo se formando, tá? E começa a gotejar um líquido assim no chão. E como é, conforme o líquido pinga no chão assim, vocês veem uma fumacinha levantando. Tá? Enquanto a espada ela vai brilhando, tá? Até suprimir essas auras e voltar a ficar estável. Tá? Ela começa a manusear a espada assim, vocês notam que duas cavidades, dois orifícios daqueles que estão no cabo da lâmina, no cabo da espada, eles estão preenchidos. Um com uma escama de dragão branco, que vocês mataram nas vivantes, e outro com uma escama de dragão negro, que ela matou no prelúdio dela. Tá. Ácido. Corre. Não, é o sangue da Toque. A espada dela é essa. Tem duas gotinhas de sangue. Não é assim. Mas isso também não vou esconder pela mão do corpo. Porque eu faço cante. Tem um beijo pra quem? Não vi nada. Não vi nada. Serenes, tem escamas? Só as minhas. Não, na verdade tem poucas no corpo, mas não na asa. Ah, sim, a asa ainda é peninha, né? A asa é só peninha. Safira. É, safira. Tem no corpo já? Só esse pelinho no corpo. É. Verdade. Você vai me cortar? Não, você não puxa. Dói, viu? Verdade. Você jogou alguma coisa? Na verdade, não. É como se você puxasse um tufo de cabelo dele. Ok. Obrigado. Ok. Então, você senta aquela dor. Ela tá do seu lado, assim, ela olha pra espada, assim, ela faz... Tuf, e arranca aquela... Quando você sente aquela dor aguda, assim, você olha... Um buraquinho, assim, faltando mais caminho. Ei. Ah, desculpa, eu queria um azul. Falta de privacidade. Foto de primo, assim. Vamos ali no cantinho e você arranca minhas escamas. Risca aí uma escama. Obrigado, senhor. Obrigado, você acabou com a minha força. Você tem que agradecer. Pinta de azul um buraquinho aí. Depois. Tem a Dragon Slayer aí? Ô, moço. Aí o Rondi fala. Que evolutivo. Bom, agora vocês estão armados. Preparem-se, vamos ao combate. E ao Deus, ele se vira assim, ele vai numa espécie de um painel assim, aqui numa parede, e aí ele começa a pegar as armas. Ele fica. Você. E aí ele fica armado e moldurado numa armadura. Seis armas, tá? Espada, machado, mangual, massa estrela. Aquela massa do Saulo, não entendi. Mangual. Não, não, não. Lança e escudo. Um escudo. E um escudo. O escudo no nível mais baixo, assim. Onde o pessoal acerta, não tem como acertar lá em cima. É, e onde ele pode proteger os aldeões. Ele ainda quer ter um semi-vivo. Gostei dessa tempestade. Vocês gostaram? Vou testar lá, daqui a alguma volta. Nossa, dá pra escutar a distância. Gostei. Muito bem, dá pra escutar a distância, eu vou perto. É, agora vocês dois têm habilidade de lutar à distância. Vou fazer os dois. Vou bater aqui e remessar lá. É. Já nos ataques dele pro carro aqui. E agora vamos pra nossa missão. Só não, ele tem uma verdade que ele é uma coisa esperta. Sim? Peraí. De que era estamos falando? pra assistir Senhor dos Anéis. Sauron até então era um olho envolto em chamas. Até então. Aí eu tava assistindo o Hobbit, o segundo lá na Desolação do Smaug, e aí eu vi que na verdade é aquele que aparece no primeiro filme. É aquele necromante. Então ele é um espectro. Então, olho de Sauron. Na verdade acontece o seguinte. Sauron, ele é um Maiar. Tá? Ele é um deus menor. Os deuses maiores são os Valar. Sauron é um Maiar, ele é um deus menor. Ele é um Maiar, assim como é Saruman, como é Gandalf, tá? Como é Radagast, como é os outros magos, os azuis. Tá? Ele é um deus menor. Tá? Sauron servia a Morgoth. E eles são deuses. Quando eles descem para Arda, quando eles descem para o mundo, para a Terra-média, então eles se vestem em formas físicas. Eles usam roupas. A roupa que eles usam são corpos. Tá? E o Sauron e o Morgoth, eles assumem os corpos que eles desejam. Tal, né? E Sauron, ele assume primeiramente uma forma terrível, tá? Que ele é o Senhor dos Lobisomens. Tá? Isso é na Primeira Era, quando os Elfos estão combatendo Morgoth. Tá? Aí o Morgoth é derrotado pelos Valar, como eles perdoam os Elfos, vêm para ajudar, derrotam Morgoth, e aí Sauron foge. Tá? Aí Sauron constrói o reinozinho dele na Terra-média. Aí os Númenóreanos, que são a origem do Aragorn, né, que são os humanos que descendem do irmão do Elrond. O Elrond, ele é meio elfo. Ele tem um irmão, que é o Elros. Tá? E aí eles são meio elfos. E aí os Valar, os deuses, falam para eles: vamos parar com essa putaria. Você decide, ou vocês são elfos ou são humanos. Escolhe logo essa porra. Aí Elrond fala: imortal, né? Vou ficar com os elfos. E aí o Elros fala: não, eu quero ser humano. Então o Elros, ele é o primeiro humano númenoriano. Então ele funda Númenor. E aí ele tem toda a linhagem de descendência dele. Todos os homens que vão para Númenor, que acompanham ele, ganham longevidade. Elros morreu com 800 anos, mais ou menos, você lembra? O Elfo é 540 e pouco. 540 e pouco? Só? Tá um pouquinho. Só. É, morreu com quase 600 anos. É, mas pro humano que vive 80... Tá bastante. Tá, né? Bastante. Morreu com quase 600 anos. Né? E da linhagem dele é que vem a linhagem dos reis de Númenor, a linhagem dos reis de Gondor e de Arnor. Tá? Gondor é o reino do Aragorn, que é no sul, e Arnor era o reino no norte que foi destruído, que é onde tem o Topo do Vento. Tá? Esses Númenóreanos voltam para a Terra-média, dão um pau no Sauron e capturam o Sauron. Tá? Prendem ele e tudo. Aí ele se faz de bonzinho, aí ele assume uma forma mais agradável, mais boazinha. Ele se chama de Anatar, que é o Senhor dos Presentes. Ele começa a dar presente para todo mundo. Toma essa espadinha aí, toma esse chiclete aí, toma esse pirulito, toma um anelzinho para você, toma um anelzinho para você, um anelzinho para você. E aí ele ensina o Celeborn, o Forjador dos Anéis. Acho que é Celeborn, né? É porque eu confundo sempre com o Círdan, que é o dos Portos Cinzentos. Sim. O marido da Galadriel, que é o... ele é o Celeborn. O que forja os anéis é filho do Fëanor, é Curufin. Não, não é o Fingolfin. Se não me engano, é Curufin. Um dos filhos do Fëanor que forja os anéis, né? E aí ele começa a distribuir presentinho pra todo mundo, ficar bonzinho, e ensina o cara a forjar os anéis. E aí o cara forja os anéis, né? E aí cada anel que ele vai forjando, Sauron vai lá e dedinho de maldade, dedinho de maldade, dedinho de maldade. Só que aí ele descobre isso, né? E os últimos três anéis ele esconde, não deixa o Sauron tocar. E são os anéis que estão com a Galadriel, que tava com o Círdan, e ele dá pro Gandalf, e que tá com o Elrond. Né? E aí até aí, então, ele é bonzinho. Aí quando ele forja os anéis, aí o cara forja os anéis, manipula os anéis, ele forja um anel, né? Os caras descobrem, ele volta pra Terra-média, né? Ele corrompe Númenor, os caras caem em desgraça, Númenor é destruída, né? Os humanos de lá são amaldiçoados, com exceção dos que são fiéis aos Valar, que são a linhagem do Aragorn, né? E eles fogem pra Terra-média, fundam Gondor e tal. Na hora que o Sauron colocou o anel, os anéis élficos não estavam sendo usados, porque eles estavam sendo corrompidos também. É, tem isso também. Tem isso também. Opa, não vamos colocar essa porra aqui, não. Exato. Então ele põe o anel, aí ele foge pra Terra-média, e aí ele volta a assumir uma forma maligna. Tá? Que é aquela forma que você viu no Hobbit. Tá? De um rei escuro e maligno e opressor. Aí ele volta a assumir aquela forma. Tá? E aí ele põe o anel, né, usa o anel para controlar todos os outros, né, e ele põe boa parte da essência vital dele no anel. Aí quando ele perde o anel, né, ele perde o poder dele. É como se arrancasse a alma dele. Então ele não consegue mais assumir forma física. Só que se ele pegar Horcrux, Horcrux saiu em boa parte daí, né, foi inspirado aí. Só que se ele recuperasse o anel, aí ele poderia assumir forma física de novo, ter todo o poder dele no nível máximo e rebentar tudo. Só tem um detalhe, eu não poderia assumir outra forma física que não fosse a do sapo normal. Porque quando o Númenor foi destruído, ele não morreu porque ele é um deus, só que ele foi punido pelos outros deuses que só poderia assumir isso. Formas físicas horrendas. Exato. Porque ele tinha uma forma física, tipo... Não, o cara, ele tocou o inferno, Terra-média, os Númenors foram lá prendendo o cara e levaram pra Terra do Númenor. O cara, filho da puta, aí ele tava bonito, simpático, os caras ouviram tudo que ele falava. Ah, não, porque os deuses não gostam de vocês, ou verdade, né? Os caras começaram caindo na pedra porque ele era... jogou os Númenorianos contra os deuses. Aí depois que o Númenor caiu, ele foi, ele não pode mais assumir. Ele não pode mais, ele só pode assumir aquela forma. É. Aí, como ele não tem o anel, ele não pode mais assumir forma física. Então ele assume a forma do olho em chamas. Né? Só que se ele recuperasse o anel, fodia tudo, né? Na verdade, não é um olho em si, sim. Ele é um humanoide no meio. Não, é um olho em chamas. Aquilo lá foi a inspiração do Peter Jackson. É um olho em chamas. Foi o babaquice do Peter Jackson. Ficou legal, tudo bonito no filme, mas não tem nada a ver. É um olho em chamas mesmo. Ah, não ficou legal a impressão. Bom, vamos embora? Não, XP. XP? Não vai ter XP pra nada. Que saco. Achei que ia...